Vergonha pra mim é ser fã de uma artista que vira pó no meio do palco porque ela volta. Está acabada e tenta se ficar em outras pessoas pra fazer sucesso. Madonna, para de ser uma múmia egocêntrica, velho. Tô com ela, Olá, meninas e meninos, tudo bom? Está começando mais um podcast, este é edição número 10. Estamos gravando aqui diretamente da mansão do Elon Musk, junto com a Azealia Banks. Aqui quem vos fala é o Lucas, que assim como a Madonna, também é leonino. E está completando 20 anos dia 20 de agosto. Vocês querem saber por que a minha comparação com a Madonna? Explica aí, Kelvin. Porque essa edição do podcast é uma edição especial sobre a carreira da Madonna, já que hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 16 de agosto, ela completa nada mais do que 60 anos. Ela é uma dupla balzaciana e a gente resolveu fazer esse especial porque a gente é muito fã da Madonna no blog. A gente e o Michel, que é Little Monster e que abriu essa edição no áudio no começo. Pra quem não me conhece, meu nome é Kelvin, arroba bubblegumraven no Twitter e em todas as redes sociais possíveis. E é isso, a gente tem inclusive um convidado especial pra esse episódio da Madonna. Falando em gente velha do blog, gente, a gente tem o Matheus. Mundo, todo mundo, meu amigo Matheus se recuperou. Pois é, gente, muito obrigado por terem arrecadado dinheiro pra mim depois que eu caí do telhado comprando droga. E aqui estou hoje para falar um pouco da Madonna, a pessoa que foi responsável por me ensinar a odiar a América no American Life e me ter feito um socialistazinho. Meu nome é Matheus e minha arroba é arroba bucetacor, mas você também pode me chamar de bucetacor porque eu não tenho mais nome. Esse é o meu nome social. Ah, eu não falei minhas redes porque todo mundo me conhece. Eu sou uma pessoa famosa, então não preciso falar minhas redes. Ah, esse negócio do nome social me lembrou Loli Vômito, que usa realmente Loli Vômito como nome social dela. Inclusive na identidade. Inclusive ela do RT num tweet meu hoje, da festa da Madonna. Ai, chega. Chega do Loli Vômito, enjoei já dela. Já deu o que tinha que dar na internet. Enfim, foco no assunto hoje, que é Madonna. Bom, basicamente todo mundo aqui é fã da Madonna e a gente tem experiências de como a gente conheceu ela. Como a gente tipo, não é tão velho assim, a ponto de ter acompanhado a carreira dela lá dos anos 80 e 90. A gente conheceu ela no começo dos anos 2000. O Matheus falou que ele conheceu pela American Life. Eu conheci mais ou menos, na época do Music e tudo mais. E a gente vai relatar as nossas experiências, como a gente entrou pra esse mundo Madonna, como a gente começou a entender ela como mulher e artista e como pessoa inovadora no geral na música pop. E aí, quem quer começar o relato primeiro? Eu conheço a Madonna, eu sou o mais velho do grupo, todo mundo sabe. Eu vou fazer 27 anos agora, em dia 20 de agosto. Então, eu acho que o meu contato realmente com a Madonna, assim, que eu realmente prestei atenção foi na performance do VMA com a Britney e com a Christina Aguilera. Mas, tipo, eu nunca fui um fã dela nem nada. Tipo, eu sempre, ai, olha, a Madonna lançou uma música nova. Cheguei a acompanhar lançamentos no Fantástico. Tinha uma época no Fantástico, tipo, ai, vamos lançar um clipe hoje. Eu lembro até hoje que eu assistia o lançamento de Hollywood. Então, tipo, eu nunca fui fã. Eu era fã da Britney Spears, não, tipo, era a minha diva pop. Mas depois eu comecei a... De uns 3 anos pra cá, quando eu comecei a namorar o Tomás, tipo, o Tomás é muito fã da Madonna, então, tipo, ele já foi na Steak & Switch, ficou cara a cara, na Steak & Switch não, na MZNA Tour, ficou cara a cara com ela, então, tipo, ele acabou me passando todas as informações que ele tem da Madonna pra mim, tipo, eu comecei a consumir muita coisa da Madonna, eu comecei a assistir show, eu comecei a prestar mais atenção, sabe, então, tipo, hoje em dia, eu, tipo, sou muito mais apegada a ela. Acabei conhecendo muito mais ela, tipo, e acabei me tornando um fã, entre aspas, não sou um fã louco, como eu sou da Britney. Mas, tipo, eu respeito ela, sei que, tipo, ela tem um legado muito grande na indústria e, tipo, tudo que ela representa aqui, na cena musical, não só na musical, mas tipo, tudo que ela já fez, sabe, tipo, pra comunidade e tal. Ela tá aí na história há um bom tempo, 60 anos, só perde pra Cher ainda que tá viva, mas, então, esse é o meu contato com ela. Então, tipo, hoje eu sei quem é a Madonna e respeito a Madonna e eu acho que todo mundo tem que respeitar. É engraçado o Tomás indo pra MDNA e tudo, não me surpreende, pois é uma bicha burguesa. Vocês conhecem a Alice do Facebook, da Luana? Não, eu só conheço a Paula Viana do Facebook. Não, mas tem a Alice, que fez o vídeo dela, e daí a Tula ficou muito brava e fez um vídeo. Essa Alice aqui de Porto Alegre, é uma trans, o Tomás foi com ela no show da Madonna. Foi com ela, não, eles se conheceram na fila do show da Madonna. Ele ficou uma semana na fila do show da Madonna. Ele repetiu o ano por causa que ele perdeu uma semana de provas, né? Pelo amor de Deus! Meu Deus! Pagou mil e pouco pra ele show da Madonna. E aí foi isso. Daí ele assistiu, ele no show, tipo, ele disse que a Madonna não tava planejando nem fazer, tipo, a passagem de show. Daí do nada ela apareceu e começou a fazer a passagem do show. E daí ela começou a botar a boca em todo mundo. Bem, ele disse que ela é bem ignorante. Mas nesse contratempo, quando eu trabalhava no hotel do meu tio, tinha uma mulher que era faxineira, e de vez em quando ela fazia bico como segurança. E daí, tipo, ela chegou a fazer segurança no show da Madonna, ela disse que ela ficou no backstage, a Madonna foi na segurança, e ela disse que a Madonna apertou a mão de todo mundo que trabalhava dentro do backstage com ela, sabe? Segurança, seja segurança ou, tipo, a menina que tava limpando, sabe? Tipo, ela era muito educada e muito... Esse é um assunto que eu vou retomar depois, que é tipo a... Como é o nome? A simpatia da Madonna, que é uma coisa que não existe hoje em dia, porque todo mundo tem essa imagem dela ser arrogante e tal. E que no começo da carreira era completamente diferente. Ela era simpática e divertida e, tipo, as entrevistas já eram impagáveis e mudou. Mas, enfim, a minha experiência com a Madonna foi no começo dos anos 2000 já. E, bom, Madonna já era um nome que eu conhecia, eu ouvia falar, mas eu nunca me aprofundava porque era uma criança praticamente, no começo dos anos 2000 ainda. E aí eu conhecia alguns dos hits dela nos anos 80 e tudo mais, mas não ia muito além disso. Daí no começo dos anos 2000 tinha a MTV, que tinha o Disque MTV, e tinha o top de vídeos também da Sabrina Parlatori na Band, quem Nossa. Lembra desse programa Amado. Icônico. Amiga, esse era o melhor programa da vida. É, melhores clipes, sempre. Passava uns clipes sertanejos também, mas eu relevava. E daí, simplesmente um dos clipes que tava bombando na época, nos 2000 lá, era o clipe de Music da Madonna, que eu amava porque ele meio que misturava animação com uma coisa meio cowboy luxuosa, assim. E a música era tipo o grande farofão dela, né? O primeiro grande farofão, assim, nível eletrônico. E foi aí que, tipo, eu tive conhecimento de que ela existia e ok e tudo mais, mas não tive aprofundamento porque uma criança, sei lá, de 8 anos, no começo dos anos 2000, não ia comprar um álbum da Madonna e ouvir completo. Daí veio 2003 e foi o ano do American Life. E não que o CD eu tenha ouvido também, não cheguei nem perto de ouvir o CD na época, mas o clipe de American Life, que teve tipo todo aquele lançamento bombástico na MTV, eu lembro que ele passava tipo de uma em uma hora durante um dia completo, porque depois iam tirar o clipe do ar, já que ele foi tipo banido e tudo mais. E teve esse impacto na época e depois teve o VMA e ela beijou a Britney e a Christina Aguilera, e a Britney e a Christina eram tipo muito minhas divas na época também, porque elas eram mais fresh, mais teen, assim, digamos, mais próximas a mim do que a Madonna, que já era uma imagem de uma diva bem mais velha, assim, bem mais madura. E a partir dali eu comecei a prestar atenção nela. Ok, parou por aí também, porque era American Life, não foi pra canto nenhum. E aí realmente o momento derradeiro em que eu comecei a entrar na discografia da Madonna e descobri as coisas foi a partir do Confessions. Lá no final de 2005 eu já era, tipo, já assistia muito MTV, claro, mas também ouvia muito a Jovem Pan e Hang Up foi tipo o grande hino da época. E depois foi o primeiro álbum dela que eu ouvi completo, assim, de cabo a rabo, e eu gostei da maioria das músicas. Era bem maduro, era um dance maduro pra mim na época, já não, era uma criança ainda, então. Mas mesmo assim, tipo, ganhou minha afeição ali, e depois eu comecei a acompanhar. Eu não sei se na época, se até um tempo atrás eu me diria fã dela, mas hoje em dia eu acho que eu sou realmente, tipo, fã, e ela deve ser a minha cantora favorita, provavelmente. Eu só não quero admitir isso pro meu coração ainda, mas é de verdade, é isso que acontece. É quando tu conhece a história dela, tu acaba se tornando fã. E, tipo, tu vê que, tipo, ela foi alguém, sabe? Então, tipo, se for pegar lá atrás e até hoje, então, tipo, ela fez muita coisa. Então, tipo, eu também acho que hoje eu sou fã. É porque acho que tem uma questão de é difícil se identificar com essas divas pop que hoje em dia não estão mais lançando coisa relevante, mas que tem um legado tão grande. Tipo, fica meio tentador, mas ao mesmo tempo você quer se identificar com alguém mais da sua geração. E a Madonna é uma geração muito mais antiga e tudo mais. Mas hoje em dia acho que admito, ela é realmente a cantora que eu mais gosto, assim. Se levar em consideração tudo, legado, músicas, álbuns e tudo mais. Muito bem falado essa parte, tu falou que, tipo, a gente gosta de se basear e, tipo, ver o que a pessoa já fez. A maioria dos artistas hoje, novinha, essa geração nova, tipo, não tem uma bagagem cultural grande, tipo, de coisas tipo, ai, vamos comprar Ariana Grande. Ah, saiu da Nickelodeon, tipo, Selena Gomez, Disney, sabe? A Britney também saiu da Disney, mas, tipo, a Britney teve um impacto maior porque era um tempo diferente, eu acho. Mas a maioria desses artistas novos não tem uma bagagem. A maioria é descoberta no YouTube, tipo, gravei uma música e vou estourar. Então, tipo, Eu não acho que tenha a ver, literalmente, com bagagem, assim, cultural ou artística. Acho que tem alguns artistas desses mais novos que até tem, mas eles são pouco desenvolvidos ainda. E a forma como o público consome, como esses artistas se divulgam hoje em dia, é muito diferente de como acontecia antigamente. Então não tem mais aquele impacto de divas adolescentes que nem tinha no começo dos anos 2000, ou de divas pop que tinha nos anos 80 e 90. Tipo, é diferente o desenvolvimento, eu acho. Mas eu também não acho que seja um demérito, não sei. É, eu acho que assim, os artistas, antigamente, eles tinham que fazer, assim, de tudo um pouco, né? Eles tinham que fazer muito e de toda, e pegar e alcançar todas as esferas ali do que a arte deles poderia trazer. Hoje em dia é muito fácil você, tipo, gravar uma música, você gravar algum instrumental, alguma coisa e soltar na internet. Isso não é ruim. Muito pelo contrário, isso significa que tipo, o acesso a tudo isso, o acesso à arte em si hoje em dia é muito maior. Mas acho que pelo fato de que os artistas antes tinham que ser tão proficientes assim em tantas coisas, em tantas partes dessa camada artística, que eles pareciam já mais completos de início. Enquanto hoje em dia, tipo Mariana Grande, tipo, ela só vai parecer mais ou menos proficiente no que ela realmente faz, no que ela realmente quer fazer, a partir de um segundo, terceiro, quarto álbum. Então acho que é mais ou menos assim o que funciona hoje em dia. Acho que é mais ou menos essa a diferença. Sim. E a Madonna, tipo, já chegou numa época que ela, meu, assim, tipo, ela já fazia meio que de tudo. Ela era uma pessoa extremamente aparecida, uma leonina de verdade, né? Então. É, isso que o Matheus falou foi bem pontuado, porque a Madonna começou numa época em que realmente você tinha que ser multitask. Na música você tinha que fazer todo tipo de coisa, você tinha que compor, você tinha que dar ajuda nos arranjos lá, e a parte de dança e tudo mais, você era metido em toda a parte da arte, e hoje em dia é muito manufaturado, digamos assim, tipo, é muito industrializado quase. O artista, tipo, pra se lançar, ele não precisa estar em todas as instâncias da música dele, mas só em uma ou outra ele já tá sendo ok, assim. É que hoje tudo é meio que mastigado, é tudo mastigado, é tudo pronto praticamente. Então, tipo, é só tu inserir a tua música e seguir em frente. Diferente dos artistas estavam lá atrás mesmo, tipo, eu não sei se vocês sabem, mas tipo, quando a Madonna fez a primeira música, tipo, ela mandou pras rádios e o pessoal achava que ela fosse uma cantora negra. Sim, sim, exato. Sim, porque sim, não é tinha, verdade. Não tinha, eles não sabiam quem era a Madonna, então eles acharam que fosse uma cantora negra. Tipo, eu não sabia disso até, acho que uns 2 anos atrás. É, pelo estilo da música que ela lançou também, que era tipo um dance music meio parecido com o que o povo da música negra fazia, com o pessoal da música negra fazia. E aí não tinha foto dela na capa do single, por isso realmente pensaram que ela era uma artista negra. Não, e inclusive, tipo, a foto, a arte da capa do single tem, tipo, uma comunidade do Brooklyn, se eu não me engano, né? Tipo, tem pessoas negras, tipo, com boombox na mão, uhum, tal, não sei o quê. Então, pensaram, né? Tipo, uniram os fatos e pensaram, ah, essa Madonna, e aí, tipo, usando um símbolo de religiosidade que, sei lá, pessoas brancas talvez não tentariam usar na indústria ainda, porque pessoas brancas são boring. É, pensaram, né, que elas são, que ela era negra. E, Matheus, uma coisa que faltou ainda foi o Matheus contar a história dele com a Madonna. A gente esqueceu, quase. Ah, é verdade. Então, foi... Não, primeiro eu conheci Madonna, né? Logicamente, eu acho que, assim, toda pessoa que nasce exposta à cultura pop, ela conhece Madonna. De um jeito ou de outro, mas ela talvez não se aprofunde ou não saiba muito. Tipo, a minha grande exposição com a Madonna... A partir do momento que eu comecei a ter conhecimento sobre ela, foi mesmo justo com o lançamento do American Life. Que foi uma época que, assim, tipo, eu via as pop stars do ocidente, assim, né? Naquela época eu nem gostava de J-pop, mas enfim. Eu via, tipo, as pop stars americanas e eu não me identificava com nenhuma delas. Eu achava, tipo, a Britney extremamente superficial e uma coisa meio robotizada. Eu achava a Christina, tipo... Ok, depois eu fui começar a gostar mais da Christina, enfim. A Christina, americana. A Mariah Carey, por exemplo, eu nunca gostei muito da maneira como ela se portava, assim, artisticamente, não era pra mim. Mas a Madonna era uma coisa diferente. E eu lembro muito bem porque o American Life vinha numa época de muita agitação política. E eu como, tipo, criancinha, pré-adolescente, tava tentando meio que entender tudo aquilo. Achando tudo muito bizarro. Por que pararam o meu Dragon Ball, que não foi Dragon Ball, inclusive, pra mostrar aquele plantão das Torres Gêmeas, sabe? Aí eu tive esse contato com ela, porque passava muito na MTV, American Life. Hollywood, depois que virou single, né, do American Life, também passava muito. E eu achava, tipo, tudo uma crítica social muito foda. E eu já, tipo, pré-adolescentezinho, ai, eu odeio Estados Unidos, ai, Estados Unidos é merda, ai, capitalismo, ai, não sei o que. Comecei a saber das coisas e comecei a, tipo, sabe, talvez alguma POC de hoje em dia teve isso com Witness da Katy Perry. É uma POC que não tá mais acorrentada ao ritmo, que ela descobriu os poderes aí de saber a política. Mas tá bom, foi indo até que o Confessions foi lançado, num paralelo aí meu de história com o Kelvin também. O Confessions foi lançado e Hang Up foi realmente um grande hit, mas além de tudo foi tipo uma época que eu vi pela primeira vez, tipo, gays em massa comprando o mesmo CD, falando sobre a mesma coisa, aquela comoção. E era uma comoção pela volta, né, da Madonna à pista de dança, que foi esse álbum. E foi uma coisa muito, muito grande. Eu lembro que, tipo, na mesma época eu fui pra São Paulo pela primeira vez, na Avenida Paulista, e eu vendo, tipo, gays com camiseta da Madonna, Confessions, sabe? Eu ficava, tipo, meu, que mundo é esse? Nossa, que coisa louca. Aí eu comecei a ouvir mais, tudo mais, tá, não sei o quê. E virei fã, e aqui estou, até hoje, fanzoca, mas que não engole os últimos anos aí do que ela anda fazendo, mas fazer o quê, né? É, e falando ainda disso do Confessions pro American Life, eu acho que o mais definidor, tipo, por mais que o American Life seja um CD incrível, eu acho ele muito bom até hoje, e ele tem, no começo pelo menos, ele tinha uma estética muito forte, assim, mas essa estética não é levada ao longo do álbum, enquanto o Confessions tinha uma estética que era muito forte, tipo, era muito predominante, assim, em todos os singles do álbum, praticamente. E acho que foi o que deixou ele bem mais marcado como, tipo, aquele CD, tipo, That Album dela nos anos 2000. E aí foi de fato que eu comecei a acompanhar ela e, tipo, até hoje estamos nessa. Mas é bom, a gente tá falando da carreira dela, é bom a gente começar a falar do mais recente, dos lançamentos recentes, que não são essas coisas todas. Ela deu uma decaída de qualidade desde o Confessions. E depois ela lançou 3 álbuns que são os piores da carreira, mas os fãs dela defendem até hoje. Eu vejo muito fã host da Madonna que, tipo, não quer dar o braço a torcer, a dizer que os últimos álbuns são ruins, porque é como se fosse, tipo, meio que admitir que as outras popstars mais recentes ultrapassaram ela de alguma forma, que eu acho que não aconteceu. Mas enfim, Rebel Heart, MDNA e Hard Candy. Bombas plausíveis. Olha, todos os três são, tipo, vieram numa leva, assim, de música genérica, tipo, ai, com feat. Ai, todos, acho que todos têm um feat com Nicki Minaj, né? Então, tá explicado. Mas, enfim. Não é música, tipo, não é a mesma música que ela fazia antigamente, que tinha, tipo, um conceito por trás, tinha uma mensagem social por trás. Então, tipo, era música. Não que a era confesso, tinha uma mensagem, não sei se tinha mensagem, mas, tipo, era boa e, tipo, tinha um conceito, etc. Mas esses últimos 3 CDs não agregaram nada. Tem músicas muito boas nessa confusão inteira, e tem músicas que são péssimas. Mas, tipo. Não sei, não, são bombas, mas dá pra escutar. Não é nada que não dê pra escutar, gente. Então, eu acho que pelo menos boa parte deles é bem inaudível. Especialmente o Rebel Heart. Falando nisso de álbum com conceito e tal, o Rebel Heart dos 3 recentes foi o único que tentava ter um conceito ali, mas no fundo o álbum é tipo uma bagunça. De verdade, é uma bagunça. E o álbum tem tipo 25 músicas desnecessárias, a grande maioria, e nada deu certo. Estranhamente, no MDNA, ela trabalhou com alguns dos colaboradores antigos dela, que eram colaboradores bons, tipo William Orbit tem música no MDNA, que é Some Girls, e mesmo assim deu tudo errado. E o Hard Candy é aquela coisa dela pegando um som que já tava datado, tipo, tinha datado há muito pouco tempo, e ela lançou numa época com um timing bem ruim. E mesmo se ela lançasse com o timing certo, acho que continuaria ruim, tipo, muito ruim. É que eu acho que o Hard Candy, tipo, ele só deu. É que eu acho o Hard Candy muito bom. Tem músicas boas, tem músicas ruins. Mas eu acho que o Hard Candy é uma estourada porque a turnê, a Stick and Sweet, foi uma turnê bem grande, né? Tipo, eu acho que, se não me engano, é uma das mais lucrativas dela. Tipo, que foi aquela coisa que estourou até no Brasil. Tipo, eu lembro que chegou a passar a transmissão ao vivo do show na rádio Jovem Pan. Tipo, era o show, tava tendo uma transmissão do show na rádio, eu escutei na rádio. Então, tipo, eu acho que o Hard Candy teve um impacto grandezinho pela questão, tipo, pela essa questão aí de ter essa turnê. Da turnê. Mas acho que a questão da turnê, Stick and Sweet, ela tem muito menos a ver com o álbum em si, muito mais a ver com o momento da Madonna hiper consagrada como aquela grande deusa da música pop, fazendo uma turnê que era, tipo, enorme, incrível, com atos incríveis. Muito menos a ver com o álbum, eu acho. Eu acho que teve muito a ver com 4 Minutes também. Porque 4 Minutes foi, tipo, um super hit. Tinha o Justin Timberlake, que tinha acabado de lançar o Future Sex, né, na época. Foi um álbum consagrado pela crítica, etc, etc. E foi, tipo, assim, o que as pessoas esperavam de volta da Madonna depois do grande Confessions. Tipo, eu comprei o Hard Candy na época sem ter ouvido. Quando eu botei no som, eu chorei, sabe? Gastei 30 pau nessa merda. Então, eu acho que teve um pouco disso. Então, depois do Hard Candy e depois da turnê, as pessoas começaram a perceber que a Madonna tava o negócio tava ficando confuso. Ah, eu sei que essa época do Hard Candy, ela lançou também, ela tava esquelética, né? Foi na época que ela tinha abrido as academias dela, e tinha os DVD das academias, e o pessoal tava metendo o panel, porque ela tava muito magra, muito esquelética. Foi uma época difícil, e foi bem na época da separação do casamento dela, se eu não me engano. É, isso do que o Matheus falou, que depois do Hard Candy o pessoal começou a perceber que tava com fungo e tava, tipo, indo pra uma direção ruim a música dela, é porque logo depois veio o Celebration, e o Celebration tem, tipo, sei lá, duas músicas inéditas só, mas as duas são muito genéricas e, tipo, muito ruins. Eu acho que daí o pessoal percebeu, não tá legal o negócio, não. E aí veio o MDNA depois, uns anos depois, e aí, tipo, eu acho que a Madonna, tipo, nesses três primeiros álbuns, ela se dedicou muito à questão de se escorar em artistas que estavam no auge. Não que seja uma coisa nova na carreira dela, ela já fez isso antes. Sabe? Mas é que nesse caso ela parece que ela deixou tudo nas mãos dos outros, assim, pra salvar a era, e tipo, sempre deu tudo errado, porque tipo, não teve um controle de qualidade e os álbuns são desleixados mesmo, de verdade. Sim, no MDNA eu acho que o ápice foi o Super Bowl, né? Que daí tipo, ela foi pro Super Bowl, daí ela tinha que lançar uma música pra cantar no Super Bowl, daí ela lançou o MDNA, né? É, não, é real, tipo, esses álbuns, pelo menos o Hard Candy e o MDNA, eles aconteceram por causa de espetáculos, né? O Hard Candy e a Stick and Sweet 2 e o MDNA e o Super Bowl. Já o Rebel Horse não teve nada, foi tipo sem evento o álbum, tirando, sei lá, a performance que ela caiu no Brit Awards. Mas foi. Mas tirando isso, foi um álbum que não foi agregado junto com nada, assim, pra levar ele pro grande pro público, pra se tornar, tipo, alguma coisa. Então ele foi o pior de longe. É, foi o pior, mas o Rebel Horde foi meio que uma coisa pro fã, né? Porque teve umas três edições, né? Tipo, tinha aquela edição de luxo que era pra fã, e, tipo, acho que foi mais, ai, tem que fazer música para os meus fãs. Ah, não, amigo, acho que não foi pra fã, acho que foi, tipo, ela fez muita música, tava com muito material, ela não sabia o que fazer com aquele material todo, não podia descartar, porque era, sei lá, produção do Kanye West, coisa desse tipo, deve ter pagado uma grana enorme, ah, vamos fazer edição super deluxe e colocar todas as 25 músicas nele. E foi isso. E também a questão que de, tipo, é uma desculpa boa, né? Pra tipo, entrar em turnê de novo e ganhar milhões. É, teve a questão de que vazou muita música do álbum e muitas músicas viraram meio que fan favorite, assim. Aí eu acho que ela achou, nossa, os fãs vão espernear se essa música aqui não sair numa das versões, pelo menos. Aí foi, colocou, né? Despejou lá. Nossa, eu lembro até hoje, tipo, Living for Love, a versão demo. Demo, né? Demo mesmo. A versão demônia. A versão demo de Living for Love era, tipo, muito boa, assim. Era a voz dela tava clara, tipo, o instrumental não tinha tanto essa coisa de Chiesa, Hideaway, sabe? Que eles tentam tanto imitar na música. E, tipo, várias outras demos, assim, do álbum que vazaram, tipo, Wash All Over Me, era uma versão completamente diferente e tudo mais, papapá. E realmente, tava tudo parecendo promissor. Aí quando ela lança... Ai, caramba, quase derrubei uma, tipo... É, quando ela lançou aquelas bosta mal feita, mal masterizada, que dá dor chiado no ouvido, a gente fica que nem a Yumi Hamasaki, uma piada problemática, gente. Sim. Absurdo. A gente fica assim no ouvido, ninguém gostou, não tinha como gostar mesmo, né? É complicado, né? O Rebel Horse ainda me dá umas lembranças muito ruins, porque ele tem a pior música possível da Madonna, que é Auto-Tune Baby. É a pior música que ela lançou na vida. Enfim. Qual? Auto-Tune Baby. Que foi escrita pela Charlie. É um Charlie. Bônus da versão, sei lá o quê. Ah! Que tem tipo um bebê chorando, computadorizado. É, péssimo. A base da música é isso. Só não é pior que aquela do MDNA, que é aquela Birthday Song, que eu acho péssima. Ah, que é, porra, e tipo, Birthday Song ainda por cima foi a MIA que compôs, né? E saiu aquela caca. E tem até, eu lembro que saiu... MIA cagou, né? Lembra que tinha aquele... Eu não sei, a Madonna postou uns vídeos dela gravando o MDNA, e daí quando ela foi gravar a Birthday Song, a MIA tava com uma cara de cu. Uma cara de cu, assim, ela, puta, o que eu tô fazendo aqui? Alguém me... Mas tem um contexto nisso. A MIA, ela ofereceu uma música dela que chama Exodus, que é uma música que o The Weeknd produziu, que tá no Mateng. E a Madonna não quis a música, porque eles tiveram uma discussão em relação ao significado da música, sobre dinheiro e capitalismo e tudo mais. A Madonna tinha uma visão diferente da MIA. A MIA foi e deu a bosta pra ela, que é Birthday Song, e ela foi e gravou. Mas enfim, né, esses três álbuns completaram o papel deles, que era encher linguiça. A maldição. É. Depois vieram antes disso vieram coisas muito melhor. Vieram as obras icônicas dela nos anos 2000, que foi, como a gente já falou muitas vezes aqui nesse podcast, o Confessions, American Life e também o Music, ali bem no comecinho da década. É, o Confessions, acho que ele é meio, não tem muito o que discutir sobre ele. Ele realmente foi um álbum definidor, foi tipo um grande comeback, assim. Nível que eu só consigo pensar num comeback de artista pop nesse nível do Confessions, só o The Emancipation of Mimi, tipo... Sim. Tirando isso, não teve nenhuma outra coisa equiparável. Comparação maravilhosa. E o Best Fiction da Namiamuro. Também. Né? Esquece Namiamuro. Foi a partir do Best Fiction no Japão que o Japão entrou numa ditadura anti-LGBT, caso vocês não saibam, ouvintes. Olha, amiga, eu acho bom tomar cuidado em usar o nome da Nami Amuro aqui nesse podcast, porque eu não quero ser processada, tá? É verdade. Voltando pro Confessions, e aí o Confessions foi aquele estrondo todo. Acho que Hang Up foi um dos maiores hits que teve nos anos 2000. Se você for uma bicha chartzeira, você acessa aqueles fóruns podres lá da B-Charts e da Pandora, você vai na parte de charts de Hang Up e você vê que ela ficou em primeiro em quase todos os charts oficiais, assim, do mundo. Acho que um ou outro, só que ela não pegou primeiro. É muito bizarro até. E foi, tipo, realmente a grande música dos anos 2000. O CD é muito bom, assim. Tem gente que extremamente não gosta, mas eu acho que a Madonna conseguiu fazer uma dance music que é refinada, que é, tipo, muito bem arrojada, assim, do começo ao fim. Ao mesmo tempo, ela consegue, diante das limitações dela, inovar um pouquinho. E as músicas do CD servem muito bem pro espetáculo, que foi a Confessions Tour, a grande turnê dela na época, antes da Stick and Sweet. Mas, ao mesmo tempo, o CD não é só um apoio pra turnê. O CD funciona como um CD em si. É incrível, Amazing Showstopper. E foi uma aclamação, né? Eu acho que foi um CD muito bem recebido na época, e todo mundo usa ele como referência pra, tipo, pra tudo, porque é um CD maravilhoso. Ela tava maravilhosa essa época, linda, ruiva, no clipe de Hang Up, ela tava maravilhosa, e tipo, ai, foi uma das eras mais bonitas dela mesmo. Eu lembro que na época que esse CD foi lançado, e um pouco depois, ela sofreu acusações de estar copiando Goldfrapp, né? Por causa da sonoridade. Inclusive, por causa da sonoridade do CD e tudo mais, e realmente faz muito sentido, porque o que a Madonna sempre fez foi, tipo, pegar umas coisas ali, aqui e ali do underground e botar na música dela, mas numa plataforma mais acessível e mais pop, sabe, um pouco mais diluída, mas assim, sem tirar também o mérito dela, porque querendo ou não, todo mundo fez um pouco isso, e outras cantoras já fizeram, tipo, carreira de videografia, assim, copiando vídeos dela, que a Vin sabe quem. Mas a musicalidade do Confessions, eu acho que é, tipo, o ponto principal dele ser tão, tão icônico, porque ele é um álbum dance e italo disco, tipo, do início ao fim. E cada música é muito singular, é muito diferente. Tipo, quando chega Isaac, né, que tem todo aquele cântico, enfim, todo aquele cântico praticamente do início até o fim da música, quando chega naquela parte do álbum, é algo inesperado, é algo super inédito. E mesmo assim ela não deixa a peteca cair, isso é um álbum completamente dançável inteiramente. Então, tipo, eu acho que, ao contrário, tipo, do American Life, do Music, que, tipo, tinham muitas revelações pessoais, enquanto o conceito para as outras pessoas não podia não ser muito claro, né? Porque o American Life, tipo, tinha essa proposta socialista, mas era um álbum confessionário. Acho que isso uniu muita coisa. Ela basicamente, em suma, ela uniu a arte ao pop. E a acessibilidade, sabe, pra todo mundo, e todo mundo ficou muito feliz. E tinha ABBA, sample de ABBA indo por cima, sabe? Como não agradar uma POC e uma mãe que ouve pop dos anos 80 na radiozinha, sabe? Pois é, uma cougar. Isso do Goldfrapp, me lembro que o Goldfrapp realmente tava lançando as músicas mais eletrônicas na época. Foi a época mais ou menos de Ulala e tal. E isso que a Madonna faz, acho que a maioria das cantoras pop fazem, mas ela faz muito bem feito, que é pegar referências do underground e elevar elas ao mainstream e fazer elas funcionarem. Tipo, quase sempre a Madonna fez isso e quase sempre foi muito bem sucedido. Eu acho que, tipo, uma coisa legal que a Madonna sempre fez nesse meio é porque, por exemplo, quando a Christina Aguilera tentou fazer isso no Bionic, não foi muito bem recebido. Não só porque na época tinha lá aquelas comparações com a Lady Gaga, porque, tá imitando a Lady Gaga, papapá. Não só por isso, mas, tipo, as músicas em que ela inseriu a parte mais underground que ela tava, sei lá, procurando pro álbum, eram músicas meio, assim, qualidade B-side mesmo. É uma coisa pra fã, que, tipo, não tinha muito apelo comercial. A Madonna sempre foi muito esperta, porque ela pegava, tipo, tudo que tava mais bombando, assim, no underground, inseria aquilo ali, tipo assim, esse aqui é meu single, o resto do meu CD pode ser, tipo, pode ser uma bosta, geralmente não era, antigamente, né, não era, mas, tipo, ela enfiava, tipo, nos singles e nas faixas promocionais o que tinha de mais diferente. Era uma coisa que chamava muita atenção. É real. Muito real isso que o Matheus falou, porque as músicas que são mais underground e alternativinhas, assim, do Bionic, elas são muito isoladas. A Christina, ela não soube unir as características principais dela com essa sonoridade nova do que o Bionic tinha. Enquanto isso, a Madonna, ela realmente fazia isso de unir e pegar, tipo, o que tinha no underground e fazer aquilo dela, tipo, tornar aquilo a identidade dela de alguma forma. E o Music, que foi o álbum do começo dos anos 2000, é bem explícito em relação a isso, porque foi aí quando ela já tava pegando coisa da música eletrônica e do trance, que naquela época ainda era muito underground, e ela fez um álbum que é completamente isso. Era música eletrônica, trance e eurodance, e ela fez funcionar, e tipo, ela conseguiu vender aquilo como a identidade do álbum total. Eu nunca parei pra escutar mesmo de fato o Music, mas eu lembro do single de Music, que eu adoro muito. Tem que parar pra ouvir, ele tipo, é dos álbuns dela, daquele comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, eu acho que é o menos memorável, digamos assim, tipo, em relação a um conceito, uma marca mesmo, mas ainda assim ele é muito bom, ele é bem dense, assim, tem umas faixas que são incríveis, tipo Impressive Stance, Runaway Lover e What It Feels Like to a Girl. What It Feels For a Girl, eu nunca lembro o nome dessa música. What It Feels For a Girl, What It Feels Like for a Girl, né? É desse CD, né? Então tem. Sim, é que tem um remix que tem aquele clipe icônico. É, eu conheço essas duas. A melhor desse CD é Paradise Not For Me. Sim. É maravilhosa. Tipo, tem, acho que, se eu não me engano, ela cantou na Confessions Tour e teve daí um vídeo dessa música, tipo, de fundo de turnê na Drowned World Tour. Ah, que é tipo o clipe da música. Tipo assim, é como se fosse um clipe, praticamente. E tem todo o kimono lá, tal, não sei o que. Tá na vibe apropriadora. Né, quem acompanha... Que acompanha Drag Race vai lembrar, né? Que é bem similar a Nothing Really Matters, o kimono que ela usa nesse vídeo, essa branca apropriadora safada. Mas é uma música incrível, porque pega o ponto de vista de Lúcifer olhando nos olhos de Jesus. É uma coisa muito intensa. E, tipo, tem todo uma narrativa que, tipo, não é muito vista em música pop, ainda mais, tipo, da maior cantora pop do mundo, que é essa narrativa de, tipo assim, uma pessoa que cometeu pecados, errou e tal, não pedindo perdão, mas vendo que, tipo, puta que pariu, minha vida tá fodida porque eu fiz uma merda. Que é basicamente essa narrativa aí de Lúcifer e tal, da música. É maravilhosa, recomendo. E é só mais uma das várias mostras da religiosidade na carreira da Madonna, que é uma coisa muito forte, assim. De vez em quando, tipo, ela ainda reaciona isso na carreira dela, recentemente. Mas nos anos 80, principalmente, foi aquela coisa. E Matheus me lembrou da Drowned World Tour. Isso me lembrou que o Ray of Light não teve tour. Tipo, as músicas ficaram pra essa outra turnê. E me lembra que a gente tem que falar do Ray of Light, porque é ou não é o melhor álbum dela? Sim, amiga, Ray of Light é o melhor álbum da Madonna disparado. Eu acho que é aquele álbum, assim, que coloca a Madonna lá em cima, por questão de produção. E até, não sei, até ela chegou a gravar, a fazer produções com o mesmo pessoal que fez Ray of Light. Daí o pessoal ficou muito, meu Deus, nessa época do MDNA, nessa época, assim, de Rebel Heart, MDNA chegou a fazer, porque o álbum é tão icônico que as pessoas, tipo, querem muito que aconteça um 2.0. Assim como tinha aquela história da Britney fazer o Blackout 2.0 e saiu o Britney Jean. O que não aconteceu, nunca vai acontecer, porque o álbum é... Todo CD dela é o Blackout 2.0, né? Tipo, até sair, de verdade. Mas enfim, é um álbum maravilhoso, que tem singles maravilhosos, e tipo... Eu não sei, tipo, eu não conhecia muito o álbum. Eu conheci o Paul Thomas e eu até descobri que tem duas versões. Tem uma versão que é caríssima, que tipo, vem num papel laminado, parece chiquérrimo. E aí o Thomas me contou tipo, umas fofocas, curiosidades dos bastidores, que quando ela foi gravar... não sei se é Nothing Really Matters ou aquela outra que é no deserto. Que perderam a Lola no deserto, ela ficou fula da vida dela, porque perderam a Lola no deserto, e tava um frio do caralho, ela tava só de... Frozen. Ela tava peladinha, e ela tava um frio do caralho, então, tipo, é Frozen isso mesmo. Então, tipo, só produções maravilhosas. E o kimono, claro, que é a peça-chave pra todo look de fãs da Madonna. Ray of Light é o álbum da carreira dessa mulher. Essa véia horrorosa, porque, ó, é um álbum, assim, é um álbum que... Põe uma jornada interior muito interessante. É uma coisa que, tipo, ela se aprofunda muito em si e em elementos que cercavam ela e aquele mistério da persona dela na época. Porque a Madonna sempre foi um ícone, uma coisa inalcançável, né? Uma pessoa que, tipo, as pessoas ficavam pensando, ah, que será que essa louca faz? Porque todo mundo pensa um pouco isso com famosas. E nesse quesito ela trouxe, tipo, um outro tipo de olhar, uma coisa espiritual mesmo, espiritualizada em cima dela, que acabou que, tipo, rendeu músicas maravilhosas, porque não eram músicas que, tipo, se baseavam e se originavam unicamente nessa proposta espiritual. Elas tinham grandes composições, sabe, de harmonia musical e de instrumentalidade, que, tipo, ela misturou um monte de drum and bass, tinha muito house, elementos de techno também no álbum. É, acid house. Tava tentando procurar, eu tava tentando achar esse termo, inclusive. Mas, assim, ela propôs uma coisa, uma imersão muito grande musical com esse álbum, que acabou dando um resultado absurdo. Ele, assim como o Confessions, talvez o Confessions seja o segundo melhor álbum dela pra mim, não sei, apesar de não ser exatamente meu favorito, pela coesão do conjunto. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem colocado, cada frase é muito bem pensada. Tipo, pensa, sei lá, no Melodrama da Lorde, sabe? Um dos fatores-chave pra ele ser tão impactante é porque cada frase parece muito bem pensada, muito bem colocada. Então, é isso. O Ray of Light é, tipo, eu não sei dizer se ele é meu álbum favorito, porque tem outro um pouquinho antes que é um dos meus favoritos, mas eu não vou citar ainda. Ele foi um álbum que teve impacto pra mim, porque ele é totalmente diferente de tudo que qualquer diva pop já lançou pra mim, tipo, de longe. Acho que não teve outra cantora pop no nível Madonna, ou pelo menos parecida, que conseguiu chegar perto desse tipo de sonoridade diferente, desse tipo de experimentação que ela fez. Como o Matheus disse, o álbum pega muita sonoridade, tipo, que não era muito utilizada no mainstream. Ela pega coisa da música eletrônica que tava sendo feita na época, clubber lá nos anos 90, tipo acid house, drum and bass e aquela coisa techno e tal, que não tinha chegado ao mainstream ainda. Ela foi, tipo, muito pioneira nisso. O William Orbit, que era um produtor super talentoso lá, ela meio que descobriu ele, assim, trouxe ele pra produzir o álbum, e ela misturou essas músicas, essas sonoridades eletrônicas com coisas mais orientais, assim, digamos. Ela pegou muitos elementos de música étnica, principalmente oriental, e aí tem aquela discussão sobre apropriação cultural no álbum, porque ela pega realmente vários elementos orientais, inclusive tem uma música que é um mantra, que é Shanti Ashanti, mas mesmo assim dá tudo certo. O approach espiritual que ela dá é muito, muito bom, e ela dá uma meio que imersão sobre a vida dela. Ela fala sobre coisas que ela nunca tinha chegado a falar antes. Tem faixa sobre a mãe dela, basicamente, no álbum, que é Mary Girl, que é, tipo, uma das faixas mais, assim, as mais emocionalmente pesadas da carreira dela. E pra mim é um álbum que funciona só como ele mesmo. É bom que ela não tentou levar o Ray of Light pra outro álbum, ela não tentou replicar a sonoridade dele, porque, tipo, seria meio enfadonho, chato, redundante, eu acho, não seria legal. E é o que tudo dá a entender, a Madonna meio que ela encheu o saco depois dessa época religiosa dela, essa época da Cabala. Ela começou a achar meio entediante depois e voltou pra agitação. Mas realmente, tipo, é um álbum definidor de carreira, e não à toa ele teve um sucesso mainstream muito forte, mesmo tendo uma sonoridade totalmente diferente do que estava sendo feito na época, e rendeu ela sei lá quantos Grammys lá, mas foi realmente um álbum muito, muito aclamado. Uma artista de verdade. É, ó. Kelly Selena Gomez. E bom, antes disso, a Madonna meio que estava se envolvendo em outros projetos lá. Um desses projetos foi o Evita, que é o filme lá sobre... Qual o nome dela completo? Não lembro mais. Evita Peroni, uma coisa assim. Caralho, eu esqueci o nome. Peroni? Peron. Como o filme Evita, e que era um biopic sobre a vida de Evita Peron, que ela interpretou e tudo mais. Ela teve, inclusive, aulas de canto pra esse filme, porque é um musical, e ela usou essas aulas de canto pro Ray of Light, que ela meio que mudou a forma dela cantar e tudo mais. A voz deixou de ser meio de taquara e ficou uma coisa mais refinada. E nos anos 90, antes do Ray of Light, foi realmente uma época conturbada pra ela, uma época que tava, tipo, uma zica horrível e tudo dando muito ruim. E ela tava na fase da limpeza da imagem já ali no Evita, né? Tipo, Evita e... foi precedido por um álbum de baladas dela, que era o Something to Remember, que era pra realmente limpar a imagem. Foi a era Cheek to Cheek, da Madonna. Antes disso veio o Bedtime Stories, que é um dos favoritos dos fãs também. Eu não tenho muita identificação pessoal com o álbum, mas acho que o pessoal daqui também gosta bastante dele. E, tipo, falem aí o que vocês acham sobre Bedtime Stories. Eu gosto do Bedtime Stories. Eu não, dizem que é icônico, tá? Mas, tipo, não sinto essa coisa. Mas eu acho ele um álbum bom, não é ruim, não. Eu acho o Bedtime Stories excelente, mas eu consigo entender porque as pessoas não se conectam tanto com ele. Principalmente por conta dessa imagem mais, sei lá, mais relaxada, mais caseira, mais uma coisa, tipo, quase de limpeza de imagem mesmo. Quase um, tipo, um quase Joanne na carreira dela, o Bedtime Stories, né? Mas ela não, nessa época, ela fez um Joanne que, tipo assim, não foi exatamente tanto pra limpar a imagem. Então ele, sei lá, ele é um pouquinho melhor na minha, nessa comparação mental que eu fiz aí entre os dois, sem, né, sem querer. Mas enfim, é, o Bedtime Stories, tipo, ele rendeu a musicalidade dele muito, muito, assim, muito extensivamente pro K-pop. O K-pop tem muitas músicas inspiradas no Bedtime Stories. Exemplo, todos os solos da Gain, né? Muita coisa do Girl Night Girls, da... Como que fala? IU? IU? Fala IU. Eu acho que é IU. É IU, gente. IU. IU, gente, tipo... Da IU? Eu prefiro... É, tipo, IU é... É porque tudo no K-pop, é tipo, quando tem uma coisa meio internacional, assim, é coded em inglês, nunca em, em português. Eu nunca vai ser IU, porque lá eles pronunciam AI. É verdade. Enfim, tipo, IU, HIN, Brown Eyed Girls e tal, tem muita coisa. Justamente por ter essa facilidade melódica, eu acho. Nossa, Namyamuro, I Have Never Seen, deixa eu ver, Dreaming, I Was Dreaming. Geralmente, quando um artista quer ir pra uma coisa mais sultry, mais, tipo, mais adulta, mais adult contemporary, sabe? Tipo, quer ir pra uma coisa mais, assim, que toca nas rádios da noite pra, tipo, deixar o povo sensual, assim, sabe? Pra deixar, tipo, um clima legal. E toca com, tipo, sei lá, Smooth Operator, ou aquela clássica do saxofone, sabe? Sabe? Você sabe? Aquela música Careless Whisper. Sim. Ai, adoro! Esse tipo de música que toca, quando colocam também o Bedtime Stories. É uma música pra deixar a calcinha cair, sabe? Então eu acho legal. O Erotica, tipo, ele tinha uma pegada muito menos sensual. Era uma coisa muito mais de, tipo, movimento social até. E muito do que tava acontecendo ao redor na época, eu acho. Já o Bedtime Stories é mais sexy. É legal. É. Bedtime Stories, acho que enquanto eu não... Eu gosto do álbum, mas eu não me identifico pessoalmente com ele. Eu acho que ele tem alguns singles icônicos, assim. Eu realmente não gosto de Take a Bow, e que foi, tipo, o maior sucesso do álbum de longe. Mas Human Nature e Secret, assim, por exemplo, eu acho, tipo, um dos singles mais icônicos dela. E a própria Bedtime Story, que foi o primeiro flop dela, assim, digamos, em relação à chart e tal. Mas eu gosto do clipe icônico, assim. Eu gosto de uma curiosidade do álbum, é que, tipo, teve... não influência, teve participação direta da Bjork, né, em algumas composições, algumas Sim. produções ali. Então, tipo, podia ter rendido material melhor e seria icônico pra gente dizer, nossa, Madonna e Bjork se juntaram e fizeram esse álbum. Bedtime Stories não é isso, mas tipo, pelo menos foi uma boa colaboração. E o Matheus falou do Erotica. Eu acho que é o meu álbum favorito dela, mas isso foi na época, o álbum foi lançado numa época terrível, foi tipo uma tempestade de merda pra cima da Madonna na época. E não muito alto, por causa do livro que ela lançou na época, que é o livro Sex, é um photobook, photobook, de erótico basicamente, e era um photobook tipo enorme assim, e quando ele foi lançado ele causou um furor tão grande, tipo a Madonna começou a receber um backlash enorme do público americano. Foi o primeiro grande backlash que ela sofreu assim, depois ela viria a sofrer no American Life também. Mas isso ofuscou totalmente o Erotica. Como CD, ele não foi nem considerado pelo público direito, assim, tanto que ele foi, tipo, bem flopzinho em relação aos álbuns dela na época. E eu acho que o pessoal realmente jogou errado o CD, porque enquanto o Sex e o Photobook é, tipo, realmente uma coisa erótica, super sensual e tal, super adulta, o Erotica em si, ele é um álbum mais pessoal e militante do que erótico de verdade, como o Matheus falou. Sexbook tinha aquela coisa, tipo, pra ter uma noção, ela tinha uma parte do livro que ela aparecia fazendo um connect num cara. Então, tipo, pras pessoas naquela época, foi, tipo, uma coisa muito pesada. E tem até entrevista da Madonna que ela fala com o repórter fala se ela não tem vergonha de estar fazendo aquelas fotos. Ela disse, não, porque não tem porquê. Não, ela não precisa ter vergonha do corpo dela. É porque a mulher não pode mostrar o peito, porque só os homens. Então, tipo, nessa época já tinha um feminismo aí por trás. Uma luta, sabe? É uma coisa muito óbvia de se falar da carreira da Madonna, que ela tinha essa visão progressista e que esse enfoque da sexualidade feminina ela foi tipo, muito pioneira na época também. Ela recebeu muito backlash, mas você pensa em uma pessoa que conseguiu meio que normalizar a sensualidade e despudorar a sensualidade feminina na música pop, foi ela, de longe, assim. Sim, tipo, a linha erótica, como o Matheus falou, era mais um cunho social e, tipo, todas as músicas tinham um sentido, então... Ela vinha com uma coisa não tipo escrachada, mas por baixo, sabe? Tinha uma luta social pequena, mas que estava acontecendo. Então as pessoas, o povo assim que tipo, que não gostava, claro que fez o Black Lives, mas tipo, teve pessoas que pegaram essa referência e tipo, aí ó, ela tem o conceito lá, que é tipo, a mensagem dela é essa. Uh-huh. Só que, tipo, óbvio... E acho engraçado que esse backlash, ele, tipo, não foi nem muito justificado, porque o sexo era um trabalho muito específico pra um público muito específico consumir. Tanto que o livro era, tipo, caríssimo e era um livro de café, assim. Era um livro de café, como explicar, era um livro de mesa pra você colocar num restaurante temático, assim. Não era um livro que você vendia em qualquer livraria por aí. Então, não é explicado como... O público super reagiu em relação a isso. E hoje em dia, tipo, sexbook é tipo, é livro raro, tipo, chega a custar tipo, uns 10, 15, 5 mil. Óbvio que tu acha as versões usadas já, mas lacrada, tipo, é caríssimo, porque é um livro de colecionador, tipo, é uma relíquia, todo mundo quer. Até porque a capa dele é de metal e grifada à mão, tipo, com escrito sexo. Uhum. Então, tipo, é uma coisa muito cara e rara. E na época, claro, uma época antiga, foi uma coisa que caiu muito mal, mas hoje em dia, tipo, é aquele. É o livro dos livros, todo mundo quer. É coisa icônica, assim. E voltando sobre o álbum, Erótica, tipo, quando a gente fala em militância, tinha muita militância pró-LGBT no álbum. No álbum tem uma música que chama In This Life, que é uma música que ela gravou pra os amigos dela, principalmente LGBTs, que morreram de AIDS na época, porque ainda tava na época epidêmica da AIDS, que é uma coisa que ela levantava consciência sobre isso muito frequentemente. E é um álbum muito pessoal, assim. Acho que a maioria das músicas ela trabalhou com o Chet Pettibone e aqueles colaboradores frequentes lá dela no começo dos anos 2000. Tem uma coisa meio New Jack Swing, meio R&B, meio Sim. um pouco disco também. Eu acho o som dele bem refinado. É tipo um brega refinado. É tipo realmente brega, mas é refinado. Ela trabalhou Nossa, muito bem nas letras. Mas aí o público realmente não conseguiu engolir a imagem do álbum direito, porque pensaram que a imagem estava atrelada diretamente ao livro. E que não era exatamente isso. É, até porque o nome já era meio que sugestivo, né? Então, ó. Peraí, deixa eu só puxar a parte de Kelvin ter falado, amiga. Não, então, é porque você ter falado do que tem uma sonoridade brega, realmente, tipo, o Erótica parece ser uma coisa assim, tipo, uma Isa sendo remixada por um DJ dos anos 90. Tem uma coisa meio assim, tipo, uma relíquia de vinil, uma coisa meio de vinil, assim, no e som ao mesmo do tempo, disco é, tipo, todo, né? Como eu disse, ele é bem maduro ao mesmo tempo, assim, a sonoridade, tipo, é muito refinada, assim, ao mesmo tempo que é bem datada dos anos 90. E assim, meio que pra galera da época, tanto os anos 90, o que a Madonna virou depois do impacto do Erótica, é tipo, a imagem da Madonna ficou relacionada a uma coisa meio, como se ela fosse proibidão, assim. Eu tenho um amigo meu que ele falou que, tipo, ele é muito fã da Madonna, ele foi pra MDNA Tour quando teve aqui no Brasil. Ele disse que quando ele começou a conhecer a Madonna, ele é muito mais velho do que eu, ela é da faculdade e tem tipo uns 30 anos. Ele começou a conhecer ainda no final dos anos 90 e era uma coisa hiper proibitiva, assim, como se ela fosse a Emanuele, super... proibidona, assim, super erótica, que ele não podia consumir e conhecer a música de jeito nenhum, porque foi essa imagem, realmente, de uma velha safada, e que tocava em as que não devia tocar, porque era uma coisa, tipo, putaria, safadeza. Eu só lembro, tipo, nos anos 90, que o impacto da imagem da carreira, né, da Madonna, essa coisa proibidona, inspirou uma das melhores músicas, um dos melhores videoclipes e músicas, aliás, do pop brasileiro, que se chama... Kátia Flávia, a Godiva do Irajá, by Fernanda Abreu, que inclusive tipo, é muito o Erótica em um vídeo, e é completamente inspirada naquilo, e realmente, eu fico pensando, tipo, eu lembrando da minha infância, assim, com essa música passando, tipo, no, na MTV e tal, não sei o que, era só de madrugada, era coisa da Madonna também, lógico, só de madrugada, só junto com os clipes pesadão, tipo, de Marilyn Manson e, sei lá, aqueles com violência do 50 Cent, essas coisas, sabe? E antes do Erótica, meio que teve uns precedentes, assim. Antes disso, a Madonna lançou uma coletânea, que o nome dessa coletânea é a The Immaculate Collection. É o CD mais vendido da carreira dela, inclusive. E o single principal dessa coletânea, que é Justify My Love, ela é meio que um prelúdio do que a Madonna ia fazer no Erótica. Porque a maioria das músicas do Erótica é tipo... A Madonna não canta exatamente, ela só canta no refrão e o resto da música é tipo meio que falada. É como se fosse uma poesia beat, assim, digamos. E Justify My Love é exatamente isso. Ela é um poema do começo ao fim. Ela foi escrita e produzida pelo Lenny Kravitz, inclusive. E ele plagiou um poema de uma amiga dele, só depois que ela veio pegar os créditos. E aí foi tipo, o clipe da música era aquela coisa super explícita e tal, e tipo, é muito sexualmente explícito, digamos assim. E ele foi banido da MTV, então a Madonna acabou lançando o clipe como um single video, que era um single que vinha com bônus, um VHS com vídeo, e foi o single video que mais vendeu na época, assim, dado o poder dela. E a música também foi primeiro lá nos Estados Unidos, e é uma música tão adulta pra você pensar que pegou primeiro e foi super mainstream na época, é tipo até meio estranho. Justify My Love é um single muito emblemático na carreira da Madonna, especialmente porque tem um vídeo que, assim, ele consagra ainda mais, ele leva ainda mais o status dela como uma videomaker, que ela foi, tipo, a estrela da MTV da década de 80, assim como, tipo, Nirvana foi da década de 90. E Justify My Love, ela veio mais ou menos naquela época da turnê, da grande turnê da Madonna, que é a The Blonde Ambition Tour. Foi basicamente a turnê que criou os parâmetros de turnê de diva pop feminina hoje em dia. Assim, a Madonna não viria a ter uma turnê tão bem sucedida que nem aquela, até pelo menos os anos 2000, porque as outras que vieram depois, a Girlie Show, a Drowned World, foram bem mais ou menos assim. Mas a Blonde Ambition foi, tipo, realmente um marco, assim, em questão de turnê feminina. E tudo isso é estado num dos melhores documentários musicais que eu mais amo, que é o Madonna Truth or Dare, que aqui no Brasil é Na Cama com Madonna, que é um documentário muito staged, assim, é muito atuado em várias partes, mas ainda assim é muito, muito bom, assim, perfeito, sem falhas. Bom, alguns meses antes do Immaculate Collection, a Madonna lançou Vogue, que foi um dos seus singles, provavelmente o single mais icônico, mais lembrado, fora Like a Virgin, talvez. Mas um single que é extremamente memorável, pois havia toda uma questão LGBT em sua temática. Voguing, especialmente, é um gênero de dança que foi popularizado, inclusive, pelas balls e pelos eventos que eram promovidos pela comunidade LGBT, principalmente de Nova York e de outros pontos da Europa, como Berlim, que geralmente não são muito, muito citados, mas enfim. Madonna veio, pegou, condensou esse estilo de dança, condensou também numa caixinha de música house, que também combinava com esse tipo de ambiente, que geralmente também era tocado para performances dessas danças, e lançou isso para o mainstream, o que foi um grande choque para muitos. Muitas pessoas da comunidade LGBT, elas se voltaram contra aquilo que estava acontecendo, aquela gentrificação, digamos, do seu conteúdo, da sua cultura, canalizada pela música da Madonna. E existe até hoje essa discussão de que se ela não tivesse levado esse tipo de cultura para o mainstream, talvez o conhecimento das pessoas, o conhecimento básico, não seria o mesmo sobre a cultura, essa cultura de balls e competições, de drags, e estilo, fashion, dança, etc, etc. Ou se ela realmente se apropriou de uma coisa que era de muito nicho e meio que gentrificou, deu uma, sei lá, uma modificada, assim, uma diluída no negócio. Existe até hoje essa discussão aí, mas de qualquer forma, Vogue é conhecida por todo mundo que conhece Madonna. De alguma maneira, aquele vídeo com aquela dancinha impactou toda uma cultura pop e também influenciou muitos a dar um olhar a mais pra essa cultura LGBT, pra esse lado. Essa discussão sobre apropriação ou não, eu acho... Eu não sei se eu entraria nesse mérito, porque a Madonna, ela realmente foi muito apoiadora da comunidade LGBT, tipo, desde o começo da carreira dela, praticamente. E isso, tipo, nesse aniversário de 60 anos dela, o pessoal tava, tipo, desenterrando coisas e vendo que, por exemplo, no encarte do Like a Prayer, que é o álbum que a gente vai falar mais à frente, tinha todo um panfleto dela explicando sobre a questão da AIDS e querendo desmistificar a AIDS, porque a AIDS era o grande estigma da comunidade LGBT na época, no final dos anos 80 pro começo dos anos 90. A Madonna sempre foi muito aliada, tipo, teve uma época e que ela realmente esqueceu a comunidade LGBT já perto dos anos 2000 e só veio retomar isso mais recentemente. Mas mesmo assim, eu não acho que seja a apropriação exatamente. A questão de apropriação cultural é também um campo minado, assim, pra você discutir, porque apropriação cultural no cerne da expressão é uma coisa neutra, não é uma coisa exatamente pejorativa, a não ser que isso seja usado de realmente uma forma super, super, super opressora. Eu não acho que a Madonna usou de uma forma opressora essa parte que ela pegou da cultura LGBT de cor, de periferia americana e europeia. E eu acho que se o Vogue é conhecido hoje em dia, se o Vogue ainda, tipo, tem essa chama hoje em dia, tem vários grupos de Vogue que dançam aqui na cidade, por exemplo, que é bem, tipo, fora desse centro, dos grandes centros LGBT, é porque a música Vogue, ela teve seu impacto em difundir a dança. Eu concordo. Eu acredito que, assim, ok, ela pegou elementos de uma cultura que não era a dela e jogou pro mainstream de uma forma mais diluída, etc, como eu falei. Mas, assim, nada beirou a uma paródia ou algo ofensivo. Então, muito pelo contrário, foi tipo uma homenagem, um tributo muito bem feito. Tanto que a música é conhecida por todo mundo hoje em dia. Falar todo mundo é, né? Ai, todo mundo. Estou generalizando. Mas, assim, ela é realmente muito conhecida. Vogue, o estilo de dança foi, assim, algo que foi realmente marcado e associado à Madonna. Então, pra mim, pessoalmente, eu como uma pessoa gay, eu ia falar uma pessoa LGBT, mas, né? Enfim, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que ela ter colocado isso no mainstream, especialmente pela época, foi algo extremamente pertinente, inclusive. Sabe? Precisava. Progressista pra caramba, nossa. O corpo de dançarinos dela quase todo na época era LGBT, assim, ela não teve vergonha de mostrar, tipo, de dar atenção pra esses dançarinos LGBT no clipe de Vogue. Não só no clipe de Vogue, mas no clipe de Justify My Love também, que, tipo, tem muita coisa, assim, bem LGBTzona forte. E, enfim, voltando um pouco mais atrás na carreira dela, teve um dos álbuns que foi o grande definidor ali dela nos anos 80, que, tipo, definiu a Madonna como a hitmaker e a mulher à frente do seu tempo, que foi o Like a Prayer. Eu não sou muito fã desse álbum em si, tipo, a musicalidade dele nem me agrada muito, e olha que ele tem, sei lá, parceria com Prince e tudo mais, mas os singles dele provavelmente são alguns dos singles mais icônicos da Madonna, tirando Cherish, que é, tipo, bem nada a ver, mas Like a Prayer, a música, e Express Yourself são dois ícones de dois lados muito importantes da Madonna, que um é um lado religioso, de falar sobre religiosidade, tocar em assuntos religiosos que eram muito cabeludos pra época, e o outro é da questão feminista e progressista mesmo, de empoderamento feminino, que ela tava fazendo já lá em 1989. Inclusive, eu gostaria de falar aqui que a Madonna, em 1988-89, era muito mais progressista e pisou na Namia Muro, que demitiu seus dançarinos LGBT quando foi fazer uma turnê maior pelo Japão. Uma denúncia aqui. Mas enfim, o Like a Prayer, assim, ele é bastante lembrado, eu também não gosto muito dele, de musicalidade, eu acho ele meio perdido, assim, sabe? Muita coisa que não junta. E o pior de um disco, pra mim, nem sempre, mas assim, um fator negativo pra um disco pra mim é que os singles sejam necessariamente as faixas mais fortes do álbum, sabe? E no Like a Prayer é totalmente isso. Os singles realmente são as faixas boas. E as b-sides, né, tipo, as músicas de lado são meio... são meio mal produzidas, inclusive. São meio palmolão, enquanto as outras têm, tipo, até uma masterização melhor. Eu sinto uma diferença de som, até, né? De música pra música nesse álbum. Mas, enfim, na época foi um sucesso, especialmente pela temática de letras dele, que lidava com religiosidade, óbvio, pois Like a Prayer, Express Yourself, que tinha a liberdade feminina e uma petição coletiva para que todos se libertassem, uma coisa que foi explorada depois também por Luna em Free Somebody. Que é a sucessora natural e coreana de Madonna. Mentira. Mas e tiveram alguns outros, inclusive tipo Promise to Try, que é uma música tristíssima, acho que uma das mais tristes da carreira dela, que é tipo uma conversa com a mãe dela, que morreu quando ela tinha 5 anos. Ela foi explorar esse tema também numa b-side chamada Mother and Father, do American Life. Mas, diferente de Mother and Father, Promise to Try é bem triste mesmo, é bem, assim, diário, digamos. E também tem outras faixas, como Keep It Together e Spanish Eyes, que de uma certa forma fazem uma militância aí, sabe? De, tipo, juntar os povos e apreciar minorias. Tipo, Spanish Eyes é basicamente ela apreciando pessoas, a beleza, a natureza de pessoas que não são brancas. A Madonna tinha meio que uma obsessão, assim, ela tem ainda uma obsessão pra essa coisa latina, espanhola, né? Nunca vou entender isso, mas pelo menos rendeu bom material, assim. E é, tanto a Isa Bonita, que é do álbum anterior, quanto o Spanish Lesson, que é a única que se salva lá do Hard Candy, tirando os singles. Sim, é verdade, é verdade. Ah, eu acho que eu gosto mais de alguma no Hard Candy, mas tipo, nem vou fritar meu cérebro agora pra pensar, porque tanto faz, Hard Candy, sabe? Estamos falando de coisa melhor agora. Like a Prayer. É, isso de Spanish Eyes ter essa coisa latina, inclusive, né, tudo isso daí, pra gente é muito estranho em 2018. Porque a gente pensa, ah, é essa branca safada se aproveitando de minoria pra fazer, sabe? Mas assim, existe uma sei lá, uma conexão muito forte com a temática da época, com a militância, digamos, nem militância, tipo, com os eventos da época. A Madonna, tipo, dessa época, ela representava uma coisa muito nova-iorquina, de viver nas ruas e saber do que estava acontecendo, conviver com diversos tipos de pessoas, de etnias diferentes e tal, uma coisa que, para a América daquela época, não era ainda tão vivo quanto hoje. Então, tipo, mesmo nessas intenções que podem parecer meio, sei lá, meio aproveitadoras dela, a Madonna contribuiu com, sei lá, com muita coisa, com combate à homofobia, combate ao sexismo, combate ao Trump hoje em dia, que começou desde lá atrás, sabe? Ela, toda essa política, toda o alt-right, toda a direita, a Madonna lutou contra a direita desde o começo. Eu acho que hoje em dia, tipo, essa ligação dela com o hispânico, o latino, tá mais pra uma coisa de safadeza imperialista mesmo. Porque se você vê na Rebel Heart Tour, ela performa lá Isa Bonita, que é uma música que fala sobre uma ilha caribenha aqui da América Central, enquanto ela tá vestida de toureira, que é uma coisa espanhola lá da Europa, que não tem nada a ver com a outra, só a língua espanhola, enfim. Mas, voltando pra Like a Prayer, a música, tipo, é uma das mais impactantes dela, assim, foi o primeiro single do álbum, teve aquele impacto todo. O clipe também, por ser uma exploração da religiosidade que, tipo, nunca tinha sido feito antes. No clipe ela é, tipo, apaixonada por um santo, e esse santo é negro, então ela já quebra uns dois ou três paradigmas. Ela ainda usa a imagem da Ku Klux Klan, que é aquelas cruzes pegando fogo, de forma meio que irônica, assim, e pungente num comentário social, como a população negra ainda era tratada naquela época nos Estados Unidos. Não que tenha melhorado tanto assim até hoje, né? E a música também é, tipo, inovadora no quesito que é... tem um quê sonoro muito mais pesado do que as músicas dela tinham antigamente. Porque até ali, tipo, naquela época, nos anos 80, a Madonna já tava amadurecendo a imagem dela no True Blue e tudo mais. Mas Like a Prayer é realmente uma música adult, contemporary, que vem com um elemento que não se tinha antes. Tipo, ela pega um coro gospel e enfia na música, assim, dá tudo muito certo. Tipo, a música é muito ornada, muito bem produzida. E eu acho que, tipo, pra quem viveu a época lá, deve ter sido muito impactante ter ouvido pela primeira vez. Bom, o segundo single do Like a Prayer, que foi Express Yourself, também é uma música extremamente conhecida, especialmente após a Lady Gaga ter feito uma versão dela. Bom, não tinha como deixar de comentar isso aí, né? Deu treta, a gente... enfim. Mas Express Yourself foi um hino de empoderamento feminino quando esses termos e quando toda a definição do feminismo que está aqui conosco hoje em dia não existia ainda. Então, assim, ela pegou uma dialética simples de entender para o público e uniu isso a um som que é totalmente cativante. Inclusive, assim, é engraçado ver que no Like a Prayer disco, a versão single da música, que é geralmente a mais conhecida, né, que inclusive está nos álbuns de compilação dela, tipo Immaculate Collection, é uma versão mais remixada, mais animadinha. Já a do álbum é uma coisa mais... mas anos 80. A do álbum é uma bagunça, sabe? É muito sério. Ela tem tipo 8 minutos e tipo, tem umas partes com uns cortes vocais, é muito bizarro. É, então é uma coisa meio anos 80, uma coisa meio o mix original, sabe, de Plastic Love, da Maria Takeuchi. É, o tipo assim. Só que usa uns efeitos bem toscos, assim, tipo aqueles scratches vocais, bem coisa de DJ iniciante. É, basicamente. Mas o remix, né, porque depois que virou single, a música melhorou completamente. E geralmente é a versão que é mais conhecida, a música. Inclusive, quem for ouvir Like a Prayer pode se assustar de início, mas... Pois é. O clipe de Express Yourself é extremamente icônico, né? Tem aquela a lunetazinha... É luneta? Não é luneta. Como que é o nome daquele trem? Não, luneta é tipo, é um monóculo, eu acho. Isso, monóculo. Né? A correntinha com monóculo, o casacão grande, enorme... todos os cenários e o gato andando, etc. É daqueles clipes que passam de madrugada, passavam, pelo menos, de madrugada na MTV, e que é, sabe, pra quem é da, nasceu nos anos 90, que provavelmente é o público que ouve esse podcast, convenhamos. Vocês vão lembrar que quando era de madrugada na MTV, só passava tipo clássico, ou era tipo clássicos do rock e músicas muito, muito X, sabe, tipo muito dark, ou era tipo sucessos do pop anos 80. Era uma coisa assim. E eu lembro que, assim, tipo, esse vídeo era muito presente na programação da MTV, assim, por muito tempo. E realmente, ele é muito conhecido. Então, assim, tipo, foi um grande evento, não foi só um clipe, foi aquela coisa. Foi tipo telefone dos anos 90, 80. É verdade, é verdade. É, fora que inspirou, né, vários outros. Alguns extremamente iguais, tipo Not Myself Tonight, da Christina. E outros um pouquinho iguais também. Se tu ajudar, tem algum da Yumi parecido? Não, eu tô falando de Alejandro. Ah, nem lembrava desse. Prefiro não lembrar também. Tô falando também de Alejandro. Little Monsters, não fica bravo. Ok? Michel, escuta aqui, amor. Enfim. Bom, Like a Prayer realmente foi um disco icônico, com singles maravilhosos. Depois teve Cherish, que é uma música fofa, tosca. Quebra muito o clima, tipo... Péssima. Nossa, parece de outro álbum até. É, então, e tem o clipe de Cherish, ela na praia rodando, etc. E parece a... aquele personagem da Tata Werneck, qual que era? Da praia. A... Ai, amiga, me ajuda. Eu só lembro tipo Fernandona, enfim. É, Roxane, a Roxane na Roxane. Praia. Meu Deus, Cherish, o clipe de Cherish é a Roxane da Tata Werneck rodando na praia. E tem O Father, que é uma música que ela fez pro pai dela, que era uma... Assim, ela sempre teve uma relação ruim com o pai. Dear Jesse, péssima, outro gore. E Keep It Together, que é uma música mais... mais True Blue também. Ai, mas... É um disco, assim, icônico, mas que, sinceramente, não. É, ele datou muito fácil, eu acho. Tipo, os outros álbuns dela dos anos 80 são mais okzinhos comparado. Sim, então... Inclusive, voltando um pouquinho aos anos 80, a gente pincelou um pouco do True Blue. Foi o terceiro álbum dela, é um álbum bem curto, por sinal, mas foi o álbum que começou a transição da Madonna de cantora dance pra uma cantora pop mais madura, assim. Eu acho que é totalmente super maduro, mas é um álbum que tentou dar uma imagem mais classuda pra ela. E dentre os singles do álbum, acho que a menos conhecida é a faixa título, que é True Blue, foi um dos singles também. É, tem o grande sucesso no Brasil, que é tipo a música dela mais conhecida por aqui, provavelmente, depois de Like a Virgin, que é Larissa Bonita. E tem... mais conhecida no Brasil como Larissa Bonita. Bonita. E teve mais algum outro single que não tá vindo à minha cabeça agora. Ah, então, o primeiro foi Live to Tell. É, e depois Papa Don't Preach. Papa Don't Preach. Putz, eu esqueci, esse que é tipo o principal, assim, né? Tipo, foi o principal da a maturação de imagem dela, porque é um single que começa tocando num assunto bem cabuloso, que era aborto e questão de familiar, assim, tipo, gravidez não planejada e tudo mais. E ela veio com tudo e foi um dos maiores sucessos dela na época. Bom, ela começou a era True Blue, né? Com o single de Live to Tell. Live to Tell, que é uma baladinha icônica. Maravilha. A gente usa muito icônico aqui nesse podcast, mas é porque, meu, as coisas que essa mulher fez, sabe, tipo, e especialmente... Não tem outro adjetivo, né? Não, tá, memorável, aquele iconic, spectacular, brilliant. Amazing, showstopping. Então, mas especialmente que a gente tá cobrindo justamente agora a parte mais relevante, assim, culturalmente da carreira dela, né? Mas enfim, Live to Tell, É uma baladinha lenta e tal, com um tema meio dark. Até hoje eu particularmente não entendi o conceito da letra. Eu acho que é ela falando sobre as agressões que ela sofria na época pelo Champagne, né? Que era o marido, marido ou namorado dela na época. Era marido mesmo. Era marido, né? Ou era sobre Illuminati. Eu não sei. Ou é sobre, tipo assim, é uma música muito X, com uma letra muito X e dark, assim, que fala sobre, sabe, sobreviver pra realmente contar o que realmente aconteceu, o que realmente te fez cair e quase morrer, de certa forma. Eu acho muito pesado. É uma música, inclusive, maravilhosa. Mas... Quem não lembra muito de Live to Tell como single em si dos anos 80, porque acho que tipo, ela tem tanto single icônico nos anos 80 que esse acaba ficando um pouco abafado, deve lembrar que ela renasceu a música nos anos 2000 e tornou ela reconhecida de novo pra fanbase dela. Foi na performance da música na Confessions Tour, que é a performance que ela tá na cruz. Naquela cruz toda brilhosa, enfim, que essa performance deu muito pra Ju na época, muita confusão, muito babado. E eu acho que foi um dos momentos que meio que imortalizou a música assim na carreira dela. Não, sem dúvidas, essa performance é, assim, ela foi crucificada antes mesmo de Jesus, pra vocês terem noção. Ela inventou a crucificação e Jesus foi atrás pra copiar. Ele nunca fez um show, então ele nunca foi crucificado no palco. Ah, então, eu acho que ele não tem público, desculpa falar, mas acho que Jesus não tem público pra lotar show. Até Christina Aguilera, a Lotus Tour tá lotando. Eu amo esses vocabulários e assuntos de POC, da PAN. Ai, porque Lotus Tour. Ai, porque... Ai, Selenator. Ai, alguma coisa. Ai, Selena não é artista. A Madonna é artista e voltamos agora para o segundo do True Blue, que foi... Sim. Eu não sei nem a cronologia do single do True Blue, eu tô só fingindo aqui. Tipo, eu lembro de um ou outro, no máximo. Eu sei, mas eu também tô lendo a Wikipédia, amiga. O que eu posso falar, tipo, da sonoridade dele, que, tipo, quase todas as faixas são realmente mais maduras, mas aí ela tem no meio Jimmy Jimmy, que é uma música, tipo, muito, muito, muito besta, quebra total o clima do álbum. E o álbum tem, tipo, sei lá, 8 músicas só, daí, tipo, caga tudo essa música. Não, é pior, eu odeio a transição de Live to Tell pra Where's the Party nesse álbum. É ridícula. Música também. É ridícula. Eu fico revoltado até pensando. Acho que assim, nos anos 80, tipo, o pessoal não tava... Pelo menos artista pop muito mainstream não tinha ainda essa noção de coesão entre álbum. Sempre vi umas coisas meio conflituosas, assim. E falando em singles ainda, tipo... É bom lembrar que Liza Bonita era uma música que foi oferecida pro Michael Jackson. Ele não quis a música. E a Madonna acabou catando ali e tal. E acho que não sei por qual motivo ela faz tanto sucesso no Brasil, mas acho que essa coisa meio samba não... Acho que essa coisa meio latina realmente pega por aqui, tipo, tem um apelo brasileiro, porque a gente vive nos trópicos, eu não faço ideia, mas todo mundo conhece a Liza Bonita. É, eu acho que é por isso mesmo, amiga, essa coisa caliente e de telenovela americana. Essa coisa valentina. É uma coisa meio Thalia, por isso tanto que o Brasil abraçou a Thalia, assim, tipo, sei lá, tem essa vibe muito latina e novelas mexicanas fizeram um sucesso aqui estrondoso, então isso explica um pouco porque lá Isla Bonita é tão icônica do Brasil. Sim, é verdade. Bom, Isla Bonita foi o quinto single do álbum. E tipo, pra vocês verem, o hit, vocês querem hit, amor? Vocês querem hit, arroba... Isso é hit, porque... Melhor que, tipo, quinto single é uma coisa que as cantoras pop hoje em dia não estão nem perto de chegar, né? Assim, o álbum de cantora pop hoje em dia morre no segundo, terceiro single, no máximo. Não, e esse, tipo assim, cinco faixas que foram extremamente icônicas. Icônicas, memoráveis, etc. Bom, Liza Bonita, inclusive, como quinto single, fez um sucesso tremendo, então vamos para o quarto agora, em vez de ir pro segundo, que eu ia falar do segundo. Vamos pro quarto single, Open Your Heart, que inclusive é a música que toca no vídeo da Roxane rodando na praia. Open Your Heart é uma música animadinha, bem doce, anos 80, né, bem qualquer coisa, se tornou inclusive muito famosa porque entrou pra um filme, que eu não lembro qual é agora, mas eu lembro de ter ouvido esse filme e vou procurar. Ela é um mimozinho, assim, é uma musiquinha bem anos 80 pra colocar nessa playlist e que depois a Carly Rae Jepsen foi se inspirar pra fazer um som, entendeu? E foi também hit. Ok, isso quarto single. Quarto single. E é muito lembrada também essa música. Agora, o terceiro single é True Blue, que não é tão lembrada por algum motivo. Pode ser. É tipo o single mais apagado de longe, assim, dos anos 80, eu acho. Dois. Eu acho que é porque não tá no Immaculate Collection. Porque o Immaculate Collection, tipo, popularizou, né? Querendo ou não, todos os hits dela nos anos 80. Mas também, tipo, é uma música, assim, simples. Que não tem nenhuma controvérsia, não tem nada necessariamente, sabe, estrondoso. Não tem nada necessariamente muito Madonna. Só é uma música pop muito, muito boa. Inclusive, tipo assim, pensando, sei lá, numa lista mental de singles favoritos da Madonna, eu colocaria True Blue no meu top 10. Porque eu acho uma música pop excelente, que mesmo bobinha e, sabe, nada com nada, é de uma, sei lá, de uma matemática pop que só é vista hoje em dia. Que só, tipo, os Max Martin, os Bloodshy and Evans e Xenomania e, sei lá, os outros escritores dessa nossa época têm. É uma matemática, uma construção de música pop muito exata, que eu acho interessantíssima. Inclusive, caso vocês não tenham percebido, pode ser que eu esteja viajando também, é claro. Muito da minha realidade é uma projeção aí diferente do resto das outras pessoas, mas Gwen Stefani, The Sweetscape, é a mesma música que True Blue. Tá lançada a teoria. Só que com batidinhas do Pharrell, né? Não, The Sweetscape é produzida pelo Akon. Pelo Akon? Gente, como é produzida pelo Akon. O Akon tá com um featuring lá por algum motivo. Ah, eu achava que era só pelos... Não. Inclusive, essa é a melhor música da carreira dela e foi produzida por ele. Então eu nem reclamo dos Weehoo, porque ele faz nada na música, tipo, vocalmente. Eu acho que é um detalhe legal na música, que tipo, fez a música até. Qual foi o terceiro single do True Blue mesmo? Então, foi True Blue. Ok. Bom, o segundo single de True Blue é Papa Don't Preach, uma música que toca num tema extremamente tabu, que é aborto e gravidez na adolescência. E, assim, é uma... fala de uma luta, um cabo de guerra com moral, de certa forma, com o pai dela, que inclusive é uma figura que vai estar muito presente na discografia da Madonna, posteriormente. Afinal, eles têm uma péssima relação. Dizem que até hoje. Estou especulando aqui, fofocalizando. Não, é real. Isso da relação dela com o pai é muito forte, pertinente na carreira quase inteira. Tanto quanto a falta da mãe dela também é, que nem a gente já falou. E, inclusive, uma curiosidade, a mãe dela também se chamava Madonna. Tipo, bizarro isso. Mas ok. Antes do True Blood... Beth? O meu também é Beth. É, tipo, trote da Beth madonístico. Antes do True Blood, antes dela resolver amadurecer a imagem dela, ela tinha álbuns pop dance que eram, tipo, mais ou menos, digamos, o que a Britney fazia lá no começo dos anos 2000. Não tão adolescente, assim, a Madonna sempre teve essa imagem mais saidinha, mais leonina mesmo, não sei nem como explicar. Mas, enfim, era música pop dançante e não tinha muita coisa por trás disso. O segundo álbum dela foi basicamente o álbum que fez ela estourar, assim. O primeiro álbum dela já fez sucesso, mas ainda era um pouquinho obscuro. O segundo álbum dela foi realmente aquele impacto. É como se a gente fosse comparar, tipo, o primeiro álbum era tudo da Rihanna antes do Good Girl Gone Bad, e o Like a Virgin era o Good Girl Gone Bad, com o Like a Virgin, o single, sendo a Umbrella da Madonna, mais ou menos. E é um álbum que ele é bem padrão para um álbum de dance pop dos anos 80. Não tem nada de extraordinário, assim. A questão extraordinária é mais o single, que foi, tipo, incrível, teve um alcance enorme, tipo, elevou o nome dela realmente ao patamar de grande artista pop dos anos 80 e rainha do pop, mais ou menos. Teve o clipe é icônico também, mas o que é mais icônico no single foi a performance no VMA de 1984. Que ela tava lá naquele grande bolo de noiva. Eu não sei se era um bolo de noiva ou se ela só tava com um vestido de noiva. Acho que ela só tava com um vestido de noiva. Na performance. Não, acho que foi bolo. Foi bolo? Eu não sei. Esse no bolo eu lembro da performance de 2003. De 84 eu não tenho certeza. Minha memória visual pode estar falhando. Ah, tinha um bolo atrás. Ah, tá. Ah, ela sentou no bolo também. Então, a minha memória não falhou, eu lembro desse bolo. O bolo era piscada. E E o legal do álbum é que ele assim, foi bem centrado nesse single, e além desse single, ele não tem muitos outros grandes singles icônicos, tirando, claro, Material Girl, que foi tipo, uma das grandes músicas da Madonna dos anos 80, e que eu particularmente não gosto, e teve Dress You Up, depois, que ganhou um clipe ao vivo bem churuca. Sim, inclusive, uma que eu gosto particularmente, mas é super bobinha também, é o quarto single desse álbum, que é Into the Groove, que é, que é clássica, assim como Open Your Heart, do True Blue, é uma música essencialmente anos 80, toda aquela Carly Rae Jepsen realness. A gente fala que a Carly Rae Jepsen inventou os anos 80, e é verdade. Ela inventou a Madonna também. Ó, fiquem espertos. Into the Groove é uma coisa que tipo, não lembrei, porque o single é e não é do álbum ao mesmo tempo, né? Tipo, ele é pra uma trilha sonora também. A Madonna ama fazer trilhas sonoras e lançar singles avulsos. Daí, na versão internacional do Like a Virgin, incluíram ele como uma bonus track. Seguindo o super sucesso de Like a Virgin, chegou Material Girl, que também, até hoje, é relembrada, mas especialmente pelos mais velhos, pois é uma faixa bem característica dos anos 80 e não necessariamente tipo, uma curiosidade, tipo, a Madonna sendo cool. Mas é uma faixa que seguiu depois de Like a Virgin. Acabou. E uma faixa essencialmente anos 80 também. Material Girl, que tem um clipe, acho que é uma referência pra todo mundo, né? Porque é uma homenagem a Marilyn Monroe ao filme Os Homens Preferem as Loiras. E não tem muita coisa pra se falar além desse clipe, que ele é essa homenagem e tal, porque é um dos clipes icônicos da carreira, mas também não é nenhum supra-sumo da videografia, assim, da Madonna, digamos. Antes do Like a Virgin, do álbum, como a gente tinha dito, saiu um outro álbum dela, foi o primeiro, que é o Madonna, ou Madonna First Album, depende, é porque ele foi relançado com esse segundo nome, Madonna First Album, depois. E aí, como eu falei um pouquinho antes, ele é mais obscuro em relação ao Like a Virgin, porque o Like a Virgin foi o que realmente alçou a Madonna ao estrelato. Mas o primeiro álbum dela tem alguns hits que são bem conhecidos e que vieram a ficar conhecidos muito tempo depois também por causa das turnês e por causa da Immaculate Collection. Esse primeiro álbum dela foi lançado em 1983 e com o primeiro single que chama Everybody, acho que pouquíssima gente tem noção de que Everybody é o primeiro single da Madonna, foi lançado no final de 82. Nessa época a Madonna, tipo, ela tinha acabado de conseguir um contrato com a gravadora e ela tinha que convencer o pessoal do lado, deixar ela fazer as coisas, basicamente, que ela não tinha muito controle. Ela lançou Everybody, não tinha ela na capa, por exemplo, e o pessoal achou que ela fosse uma cantora negra de R&B e música dance, porque as músicas que tocavam nos clubes, nas boates, nas discotecas na época eram bem mais cantadas por cantoras negras, assim. E aí, muito tempo depois, vieram descobrir que a Madonna era essa brancona italiana, imperialista. E, enfim, além da Madonna veio disso. Os primeiros singles desse primeiro álbum dela floparam muito, assim, tipo, ela só veio conseguir realmente hit com Lucky Star, que é o terceiro single, se não tô enganado. Depois disso, ela conseguiu quebrar o mainstream e emplacar sucessos. Daí veio Holiday, Borderline, e eu não lembro mais dos outros, mas enfim. Mas quando eu comecei a me interessar por música dos anos 80, isso é uma coisa que vem desde 2012 e 2013 mais ou menos, foi quando começou aquele revival indie dos anos 80, que rendeu tipo Blood Orange, a Solange, até Sky Ferreira tava no meio. Daí eu vou atrás de música dos anos 80, né, vou na fonte, e esse álbum da Madonna foi um dos primeiros que eu pensei em escutar, porque eu já conhecia a carreira dela, eu já conhecia algumas músicas, então começar por música dos anos 80 pra um artista que já era familiar pra mim foi meio que ideal, e ele tem um espaço muito grande no meu coração, tanto que eu tenho, tipo, o único álbum dela que eu tenho em vinil é esse, e é um vinil original da primeira versão dele que saiu aqui, ele saiu em 86 aqui, porque o sucesso dele foi tardio, já que o pessoal realmente começou a conhecer ela a partir do Like a Virgin. Enfim, os singles do álbum são maravilhosos, a maioria deles. Os singles mais underground, assim, que foram Everybody e Burning Up, são dois dos meus favoritos da carreira dela. E Lucky Star também, tipo, é icônico. Ela veio das clipes pra só alguns dos singles, e alguns dos clipes são bem baixo orçamento, assim, tipo, a gravadora demorou pra resolver investir de fato. E eu queria que mais gente que sabe sobre a Madonna, que conhece sobre a Madonna, se aprofundasse a ponto de chegar nesse álbum, porque ele é muito pop perfection, assim. Dos anos 80, eu acho que é o top notch da música pop. Sim, pra mim é um dos mais, assim, é coeso, é um CD coeso, de uma sonoridade que, sei lá, atravessa tempos, porque ela pegou uma essência do hyperpop dos anos 80 e lançou isso para tempos à frente. O impacto desse álbum é ouvido até hoje em pequenas influências e grandes influências, vamos supor aí. Pequenas influências, tá? O estilo, a estética e um pouco do som também, um pouco das melodias pop, por exemplo, no álbum da Sky Ferreira. É legal falar no álbum da Sky Ferreira porque ela só tem um. Ai, tadinha. E temos, por exemplo, Lucky Star e Burning Up. São meio que plataformas, são meio que moldes para a criação de milhões a milhões, sei lá, mas assim, de inúmeras músicas pop que foram lançadas desde então, inspiradas nos anos 80 ou não. Inclusive, tipo, Lucky Star, a Carly Rae Jepsen, que é a criadora dos anos 80, como falamos agora há pouco, ela colocou sample de Lucky Star em Cut to the Feeling. Inclusive, combina perfeitamente, porque a sonoridade dela é isso mesmo, é esse primeiro álbum da Madonna. E eu falo muito que os anos 80, tipo, foi realmente a década pra música pop. O que a gente conhece de música pop hoje em dia, estrutura, sonoridade, pelo menos influência de sonoridade, vem tudo dali. E esse álbum foi realmente um dos mais marcantes nesse sentido, porque ele é meio que um resumo de tudo que a música pop dos anos 80 é e representa, e porque ela ainda é muito influente até hoje. O álbum quase todo foi lançado como single, eu acho que deve ter umas 8 músicas por aí, acho que só 3 que não foram lançadas. Essas 3 b-sides são meio que bem deep cuts na carreira da Madonna, e tem 2 que são muito boas, que é Think of Me e Physical Attraction, que é um dos grandes hinos da Madonna dos anos 80, e ainda é bem underground essa música. Tirando uma que chama I Know It, que é a única que eu não gosto, meio que quebra o clima. Mas em questão de coesão, esse álbum pisa muito no True Blue, porque o True Blue também é curtinho e tal, mas ele derrapa ali em vários momentos, enquanto o Madonna First Album é certeiro. Tipo, só tem uma que não presta, mas o resto é tudo incrível. Amazing, showstopping. Inclusive, ele pisa também no Like a Prayer, que é uma bagunça. E a coesão desse primeiro álbum foi chocar a discografia da Madonna até o Erótica chegar, pra vocês terem noção. A qualidade permaneceu. É engraçado, como o Kevin tava comentando, que são 5 singles desse álbum. Primeiro, Everybody. Segundo, Burning Up. Que, tipo, são músicas realmente mais ou menos conhecidas. Mas o terceiro... Né, o terceiro single e primeiro hit da Madonna na carreira foi Holiday. Já Holiday, que tipo é um monstro. É uma das musiquinhas que junto com Larissa Bonita é tocada em toda a lojinha de mercearia, sabe? Da lojinha de mercearia, a festa de hipsters e afins. É uma música que realmente propõe um feriado pra todos. E eu acho que esse sucesso de Holiday, tipo, pelo menos aqui na parte brasileira da coisa, já que a música não foi muito internacionalmente um sucesso, tirando os Estados Unidos e a parte da Europa, é um sucesso que foi mais tardio, porque a música, tanto pelo fato dela ter entrado na Immaculate Collection, quanto pela performance dela na Blonde Ambition Tour, que é aquela performance toda, tipo, meio disco e tal. Eu acho que foi o que trouxe esse sucesso tardio e meio que imortalizou a música. É verdade. É engraçado ver como a Madonna chegou a reviver mesmo, né? Colocar novos significados para algumas músicas, dependendo de como elas eram performadas em seus shows. Especialmente o caso lá de Live to Tell, que depois teve a performance com a Cruz, etc. Eu lembro muito que a questão dos kimonos da época Ray of Light é muito também por causa do uso desses kimonos na Drowned World Tour, né? Porque Ray of Light não teve tour. Não teve tour. Nessa linha de pensamento não, mas tipo, voando um pouco pela carreira da Madonna, a gente tá falando do Madonna First Album, eu falei que eu tenho ele em vinil e eu tô com ele aqui perto de mim, e aí eu pensei no Like a Prayer também. O Like a Prayer é o único álbum da Madonna que não tem a cara dela focada no álbum, assim, na capa do álbum, não tem, porque a Madonna é uma artista que ela é, tipo, muito relacionada a um controle de imagem muito forte, e no Like a Prayer é, tipo, meio que uma foto da calça dela, assim, do umbigo dela em foco. Aí eu lembrei da capa do primeiro álbum dela, que é, tipo, meio que se tornou o padrão do que é uma capa de álbum de diva pop, que é aquele shot do ou do busto ou da clavícula pra cima. Se você pensar em 9 entre 10 capas de diva pop recentemente, tipo, sei lá, o último da Katy Perry, o último da Ariana Grande, mesmo que de cabeça pra baixo, é tipo tudo sempre assim, sempre essa foto de clavícula pra cima, foco no rosto. E Madonna meio que ajudou muito a lançar essa estética de diva pop, que eu acho bem, é meio batida hoje em dia, né? Dá pra você trabalhar com várias outras partes do corpo, assim, e não só o rosto, não só esse shot de rosto, mas ok. Tem que falar isso pra quem? Pra Yumi. Ela, mesma coisa. Só faz... As capas tudo capa assim, com a cara, um saco. Isso me faz pensar que, tipo, nos anos 80 tinha outra pessoa que era meio que, digamos, a alternativa underground de Madonna, que era a Grace Jones, que a maioria das capas são uma coisa inventiva e usando muito o corpo, enquanto a Madonna era muito fechada no rosto, assim. Mas foi só eu pensando alto em relação a isso. É verdade mesmo. Bom, e falando de controle de imagem, isso me lembra que ela, até hoje, ela tem um controle absoluto sobre tudo que tem a marca Madonna. E recentemente, em álbuns de obras recentes, ela fez o uso de tecnologias, digamos, pra gente não falar necessariamente Photoshop ou Airbrush e outras técnicas de edição de foto e vídeo, que fazem com que ela pareça, assim, bem mais nova. Ela controla a imagem dela no sentido em que, não só também essa imagem editada e computadorizada de CG dela é jovial, ela também se veste jovialmente, ela também fala palavras, ela procura gírias joviais, então ela tem um controle absoluto para que, sei lá, aparentemente a imagem dela não envelheça também. Que ela sempre esteja aos olhos do público como alguém que está trazendo inovação e coisas frescas pro grande público. O que você acha, amiga? E é real esse negócio do controle de imagem pra ela parecer jovem sempre. A Madonna parece que ela se recusa realmente a envelhecer. E não que isso seja uma coisa ruim por si, mas é uma recusa extrema. Tipo, ela não quer em momento nenhum mostrar que ela tá, tipo, envelhecendo, que ela tá numa idade mais avançada. E nem mostrar vulnerabilidade. Tipo, ela se recusa a abraçar essas características. E eu fico nessa dúvida entre achar isso, tipo, muito errado. Tipo... ou achar que é certo, porque de certa forma o público e a mídia, eles têm o que a gente chama de ageísmo, né? Ele meio que dá cantoras e artistas femininas a partir do momento que elas ficam mais velhas, e a Madonna, ela entende isso bem, e aí talvez seja por isso que ela quer realmente manter essa imagem jovial e incontestavelmente no topo e nunca vulnerável. Mas essa coisa de nunca ser vulnerável também me lembra que, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem uma ideia da personalidade da Madonna como uma coisa extremamente dura e severa e impenetrável, assim. Tipo, ela não é mais a coisa carismática que ela era no começo da carreira, por exemplo. Hoje em dia ela parece meio que uma velha amargurada, infelizmente, usando essa adjetivação. E acho que às vezes é um pouco danoso, porque perde a proximidade com o artista. A gente sabe que, tipo, sei lá, no fundo a Madonna ainda deve ser a mesma pessoa divertida que ela era no começo da carreira, ou que ela era no Madonna Truth or Dare, mas ela não mostra hoje em dia isso de forma alguma. Tá uma coisa muito, muito, muito... enrijecida. Muito severa, enrijecida, exato. Exatamente isso. Na realidade, eu acredito que a gente não tem noção nenhuma do que se passa, sabe? Com a realidade do artista, do que ele é como pessoa e o que ele quer, sabe, mostrar. Expressar. Expressar pro público. Às vezes tem isso mesmo, a Madonna começou a ser conhecida como uma menina extremamente carismática, uma força grande da natureza, e hoje em dia ela é uma velha, quase velha, ela não parece velha, pra gente chamar ela de velha. Vamos ser franco, tipo, a Madonna não parece velha, gente, não parece. Mas ela parece, sei lá, uma middle-aged, sabe? Uma quarentona. Uma cinquentona, tá? Uma cinquentona, branca, loira, rígida, que vai chamar o gerente da loja. E é lógico que isso vai afastar as pessoas. É uma imagem rígida, dura, severa, como falou você mesmo. Mas, assim, é difícil pra gente falar necessariamente o que o artista é, o que ele vai expressar, o que ele quer botar pra fora. No nosso ponto de vista, lógico, fica a impressão de que a Madonna é uma pessoa insegura com sua própria idade, que ela tem insegurança com sua carreira e como essa carreira vai ficar, e que ela está usando de métodos alternativos à própria realidade para manter essa peteca, sabe, essa peteca pulando lá. Pulando, não sei, nunca joguei peteca, não sei o que é isso. É uma metáfora aqui. E talvez, eu sinto isso, que diminui um pouco o impacto do que ela já fez, sabe? É meio triste de ver. Porque hoje em dia as pessoas, tipo, diminuem muito do que a Madonna fez. É claro que tem o contra-efeito das pessoas que alegam que tudo que ela fez é icônico, como a gente, né? Mas tem também as pessoas que têm uma resistência muito grande, justamente porque a Madonna recente é meio fake. É meio estranha. Não, exatamente. Quando puxei esse assunto do controle de imagem dela e como ela acabou virando uma velha amarga, digamos assim. Eu tava vendo uns dias atrás um dos meninos que eu sigo no Twitter tweetou assim, que tipo, gay que não gosta da Madonna nem merece viver nesse mundo. Eu meio que concordo um pouco com ele, apesar do tweet parecer extremista, que não é, tipo, era só uma piada, na verdade. Mas eu vi algumas replies que o pessoal mandou pra ele, pessoal que eu sigo, inclusive, também, e que disseram que, tipo, eles não conseguem, tipo, começar a conhecer a carreira da Madonna, querer se interessar por ela, porque a imagem que ela passa hoje em dia é uma imagem arrogante, sabe? Rígida, é uma imagem severa, é uma imagem meio fake também. E, tipo, bateu em mim, eu pensei nisso. Tipo, isso deve estar atingindo uma nova geração de galera LGBT, assim, que resolve não querer conhecer a Madonna por causa da imagem que ela tem hoje em dia. Sim, basicamente isso, amiga. Falou tudo. Sei lá, vamos usar um comparativo. Eu tava tentando pensar em algo do mercado ocidental. Gente, não tem como não comparar, tipo, com a Yumi, né? Porque a carreira dela, as pessoas não levam mais a sério, porque depois de 2012 ela ficou meio doida. E cada vez mais surda. E etc. As piadas com a surdez dela precisam parar. Né? Mas, sabe, criou-se essa resistência do público, eu acho, pra conhecer o que veio e tal, porque o que ela traz hoje é algo superficial, as pessoas têm meio que vergonha, acham tosco, acham fake também, etc. Aí, por exemplo, essa geração também que não quer ver, não quer conhecer a Madonna, é uma geração que cresceu com popstars muito diferentes. Cresceram com Britney, com Christina Aguilera, com Shakira, por exemplo. Sabe, elas são artistas que não têm o mesmo cunho social que a Madonna. São artistas, digamos, despretensiosos. É por isso também que a Ariana Grande faz tanto exemplo. Porque ela faz música pop boa, exceto Sweetener. Ai, amigo. E numa coisa, sabe, consistentezinha. Numa coisa... é básica, mas é boa. A Madonna não tem muito disso, é ame ou deixa. E atualmente então, tá sendo tipo, deixa muito. Sim. Deixa. Se você pensar em relação ao lançamento recente. Mas enfim, é a única palavra de conselho que eu posso dar pra essa galera LGBT que tem ainda esse problema com lidar com a Madonna e começar a reconhecer a carreira dela, é que tipo... comece sempre por outros álbuns, comece a pegar a Madonna do passado. Começa pelo Confessions, que foi tipo, o começo de muita gente que ainda gosta dela. E aí, tipo, é certo, é sucesso e você vai conseguir, tipo, meio que digerir de boa. Mas esses lançamentos recentes realmente não vão a canto nenhum e não ajudam a tornar a imagem dela mais palpável para as pessoas. Não que eu acho que precisa ser super palpável, né? Tipo, não precisa ser tudo super diluído e ela precisa ter aquela personalidade maravilhosa, incrível, fofa, simpática, empática, não. Mas, assim, eu entendo o quanto é difícil conseguir começar a assimilar a Madonna hoje em dia. O seguinte, se você quer começar a ouvir Madonna, pegue um ponto fixo da carreira dela, de onde for, mas acabe ele no Confessions. É. E nunca mais siga em frente. Não. Disse isso. A não ser que você crie uma empatia por ela, tipo, goste de quem ela se tornou como artista e tal, não sei o quê. Aí você vai pro Celebration, pro Hard Candy, tal, tal, tal. Aí começa a ver as turnês e entende, ah, essa fia, ela fez o CD só por causa da turnê mesmo. Ah, beleza, ok, vamos relevar. Aí sim, mas se for o caso, pega um ponto aí, pega um álbum, mas que o limite é Confessions, 2005. Acabou. Depois disso, não prossigo. Calma, e acho que todo mundo deve ter percebido que o Lucas já caiu há muito tempo, ele não aparece nesse podcast, é mais ou menos uma hora. E a gente continuou aqui sem ele mesmo, porque acho que ele não ia ligar muito, ele tá faltando no podcast, todo dia a internet dele cai. Ele tem que falar isso, tem que falar a verdade. Ele ainda disse que eu sou mentiroso quando eu digo que ele atrapalha o podcast. Mas quem ouviu o podcast até aqui, obrigado pela companhia. Esse episódio é enorme, que deve estar por aí, que eu não sei nem quanto vai ser a duração, mas deve estar gigante. Agradecendo ao Matheus pela participação, que ele não apareceu. Foi a única pessoa do Jesus Channel que até agora não tinha gravado o podcast, só os podcasts antigos. E é isso, até semana que vem. É que eu sou tipo a ruiva do Luna. É a ruiva do Jesus Channel, que nunca debutou. Eu quero mandar um beijo pro moço que fez uma depilação ótima pra mim hoje na virilha e não se incomodou com a minha ereção. É, eu queria pedir desculpas a todos por ser um pouco assim. Mas eu tenho déficit de atenção, eu tomo remédio! Eu tomo remédio! É isso, beijo. Podcast.